Programa não recomendável para menores de 18 anos. Boa noite, minha amiga. Bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Algozes Jogadores, o meu, o seu, o nosso Fate Masters. Bem-vindos ao nosso 51º programa e... Esse programa é dedicado a uma resenha. Nós voltamos a fazer resenhas, mas é uma resenha de um jogo muito especial. Eu sou o Velho Leite, Rafael Mery, conto com. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Isso, sobe o Costa, Mr. Mickey. E hoje a gente vai caçar monstros na economia colaborativa em iHunt, porque, afinal de contas, a maior companhia de caçada de monstros não contrata um caçador de monstros. Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais essa edição do podcast. Sou Luiz Cavalheiro, seu Cicerone, a guiá-los por um abismo da pós-modernidade econômica aplicada a jogos de caçadores de criaturas sobrenaturais. Vamos começar aqui agora com. Bem, a gente voltou a fazer resenhas, afinal de contas, muitos de vocês gostam disso, e este jogo em questão, a resenha era uma coisa que era imperativo para nós. Estamos falando de iHunt, gente. iHunt, para quem não acompanha o mercado internacional, é um jogo que chegou abalando um pouquinho das estruturas que a gente consegue imaginar do que seria Fate. Mas não estou falando assim do tipo, oh meu Deus do céu, é a última bolacha do pacote. Não, não é a última bolacha do pacote. É o pacote inteiro. Então, vou começar aqui com um questionário que a gente sempre faz no início de cada resenha. Primeiro, Fate acelerado, ou Fate básico, ou Fate customizado? É Fate básico, mas tem algumas mudanças na regra, algumas pequenas, outras nem tanto. A gente vai falar sobre isso no outro episódio, mas creiam-me que a hora que vocês verem, vocês vão perceber que é tipo, é Fate básico, ao mesmo tempo não é Fate básico. É meio maluco. Exato, dessas mudanças que o Fábio comentou, a menor delas é a lista de perícias. E a maior delas é a lista de perícias também. Segunda pergunta aqui. Disponível em português ou não disponível em português? Bom, a resposta infelizmente ainda é não disponível em português. Inclusive, quem estiver ouvindo e tiver editor ou tiver cacife para bancar um editor e quiser aproveitar, vai por mim que isso aqui é sucesso. Então, a terceira e última pergunta. Essa é uma pergunta que eu não costumo fazer em outros jogos, mas aqui eu tenho que falar o seguinte: qual é o número de palavrões que serão ditos durante a resenha desse jogo? Porque caralho, ele é muito bom. Olha, sinceramente, esse episódio a gente vai marcar ele como explícito no lá no iTunes, porque puta merda, é um jogo do cacete, pra resumir assim. Resumindo, a quantidade de palavrões é Cicerone sem freio. Hoje à vontade, hoje porque. Hoje a gente não vai ter corte nenhum, não vai ter bip, entendeu? Porque Certo. Hoje Então já. pode soltar o que é errante, gente. Estamos Certo. aqui reclamando muito do capitalismo. E se você, porventura, caro espectador, for uma pessoa que tenha certas sensibilidades com relação a palavrões, enfia essa sensibilidade no fundo do seu cu, foda-se, vai ouvir alguma coisa, sei lá, um podcast sobre o irmão mais velho, desses que é só rolar dado e matar monstros apenas porque eles são diferentes de você e você quer roubar a porra da riqueza deles. Mas peraí, isso não é basicamente o que o pessoal de Arrente faz? Digamos que sim, né? Mas aí é uma pequena diferença, né? Vamos Vamos lá, aqui gente. começar aqui os trabalhos. Então, vamos começar aqui, eu acho que um ponto importantíssimo. iHunt não é um jogo para qualquer um, tá? Eu falo isso muito porque nas primeiras páginas ele já começa polemizando. E se você acredita piamente que um governo pela força, e através da força, é a sua opção predileta de governo, as autoras já falam: nunca é proibido ser fascista e jogar esse jogo. É, esse jogo não é um jogo para fascistas, isso tá bem claro no. Elas deixam isso muito claro. Sim, é o que até acabou se tornando conhecido no, lá pelo estrangeiro como a regra de Olivia Hunt. Se você é um fascista, você está proibido de jogar esse jogo. Sim. E aqui, gente, também é uma coisa importante. Aqui não é meramente... A gente não está falando apenas daqueles que são fascistas explícitos. O jogo ele deixa bem claro o seguinte. Ele é um jogo de um humor ácido, cru, cáustico, assim... Ele fala, ele bota o dedo na ferida da hipocrisia de sociedade, por exemplo. Ele é muito, vamos dizer assim, se você é daqueles que, mimimi, tudo agora é fascismo, tudo agora é machismo. Ela deixa bem claro, esse jogo não é pra você. Esse jogo é pra quem aguenta o tranco e tipo, ok, se eu vejo uma mina fazendo uma piada mais grosseira sobre caras, eu sei que isso quer dizer que é sobre caras em geral, e pode não ser explicitamente sobre mim. É, se você é a turma que reclama que o mimimi tá demais, você não pode jogar esse jogo. Se você é da turma que reclama que o mimimi existe, vai jogar D&D, vai. Não, que isso, não... O irmão mais velho pode ser meio engessado, mas não precisa a gente assim, não. Hoje a coisa tá bem, bem sem freio mesmo, então hoje não tem o que fazer. É, vamos tudo lá, bem, né? Vamos partir pelo básico aqui. O que, que é o tal do iHunt? Com calma, né? iHunt, ele é uma série de livros. Começa, vamos lá. Eles são três coisas, por assim dizer. Primeiro, esse jogo, que a gente vai analisar aqui. Ele é um cenário escrito por essas mesmas pessoas. Desculpa, que eu não... O casal Olivia Hill e Philomena Yang. Duas escritoras veteranas e as duas já trabalharam em outros jogos pra Fate, tá? Mas vocês não vão saber exatamente alguns dos jogos, porque houve muita história por detrás e muita água passou debaixo dessa ponte. E dentro desse cenário, você tem monstros. Os monstros existem, né? Vampiros, lobisomens, reptoides e coisas horríveis que querem arrancar a tua cara. Comer tuas vísceras e utilizar tua pele como roupa e coisas do gênero. E essas são as coisas mais suaves e fofinhas que existem no cenário. Algumas delas. Imagina as coisas pesadas. E ao mesmo tempo, como existem monstros, existem caçadores. E alguém na nossa sociedade moderna aí, do século XXI, associou a velha e boa filosofia There's an app for that. Ou seja, sempre tem um app pra isso. E criou o iHunt. O iHunt é basicamente, no cenário, um aplicativo onde você contrata a pessoa pra caçar monstro. Um Uber de caçador de monstro. E antes que alguém faça o trocadilho, não, gente. Não é aquele Tinder que você deixa pra chamar a gente e procurar a pessoa só às 5 horas da manhã, todo mundo bêbado. Não, estamos falando de monstros mesmo, tá? Não façam essa piada maldita, porque ela não se encaixa em iHunt. Vamos pensar da seguinte maneira. Sabe aquele entregador do iFood que tá batendo na tua porta... Às 2 da manhã, mendigando, de repente uma gorjetinha, depois ter entregue a sua pizza. Então, é isso, só que arriscando o pescoço a cada missão e sem cobertura de nada da empresa, porque afinal de contas, o iHunt só é um aplicativo, existem outros também nesse mundo. Claro. iHunt é essencialmente quando os Belmonts decidem brincar de Die Hard e ir pegar rei Motherfucker. E alguns Zuckerberg teve a ideia de contratá-los, mas enfim. Ou gerenciar os contratos. A ideia do iHunt é basicamente o seguinte. Existem monstros, existem pessoas que caçam monstros e existe esse aplicativo que une as duas partes. E obviamente dá merda nessa história toda. Porque pra começar, se você é suficientemente maluco pra enfiar teu pescoço e entrar... num aplicativo do estilo um iFood da vida pra matar monstro, é porque você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa completamente fodida. Então, falando desesperado a série, tipo assim, você sabe o seu nome sujo no SPC? Nem começa a descrever o tamanho do problema que você tá. Pensa em pessoas que estão devendo o triplo disso e que a única chance de sair, limparem um nome é, de repente, matando um monstro 4 estrelas. Um demônio que é deputado, um vampiro que é sócio de construtora e outras coisas simpáticas nesse nível. O melhor do pensa o seguinte, acho que todo mundo aqui ou já esteve ou conhece alguém que já tá naquela situação de vender o almoço para comprar a janta, né? Entendeu? Graças a, principalmente, a certas atitudes de um certo monstro de 17 estrelas. 38 agora. 38 agora, né? Piorou. Enfim, de qualquer modo, pensa o seguinte, todo mundo conhece uma pessoa nessa situação. Agora, imagina que uma pessoa nessa situação seria uma pessoa rica no cenário, uma pessoa bem de vida. Um caçador, em Hunt, é aquela pessoa que já tá tão fodida, tão desesperada, que olha pra um lado, olha pro outro e solta alguma coisa tipo, já que eu tô no inferno mesmo, vou abraçar o capeta. E vamos tentar pagar as contas no processo. E a ideia é essa, você é um cara completamente fodido. Vocês vão ver eu usando isso. Você não é um millennial aí, como eu fiz numa outra review. Você não é um millennial que paga alguns dólares num copo de um café cagado, de grão cagado pro passarinho. Até porque isso seria muito, muito luxo. É, você tá devendo até a almas. E tipo, a tua alma tá sendo devida pra outras almas. Porque você não conseguiu. Digamos assim, aquela história. Você é literalmente onde tudo deu bosta. E continua dando bosta. Porque tipo, o exemplo clássico que eles explicam é como é que funciona uma caçada do iHunt. Alguém posta no software, você, já previamente cadastrado, vai lá e aceita o serviço. Você mata o monstro, tira uma selfie, o cara avalia o serviço, o iHunt deposita a grana na tua conta bancária. Parece algo simples, né? A estrutura é bem simples, né? O único problema é, tem uma parte de matar monstro envolvida nessa merda, né, cara? E a avaliação de quem... do contratante. É, não é só isso. Você pode ter o problema que o avaliador te avalia mal, que detona um tanto do teu crédito. Você pode ter o problema que, de repente, você fez uma caçada que é tão lucrativa que chama... bota o pessoal da Receita Federal em cima da tua... na tua cola. Bancos que recusam se associar ao iHunt porque acha que é lavagem de dinheiro. E outros tantas quantidades de pequenas merdinhas que no final faz uma... te fodem lindamente. Porque é aquela situação, né? Pessoas que estão na merda tendem a descobrir que quando você está na merda, a única coisa que existe pra cima é merda, pra baixo é merda, pra um lado é merda, pro outro lado é merda, pra fora é merda, pra dentro é merda. Quanto mais na merda você está, mais na merda você está. Só pra fechar aqui uma coisa. A caçada não é grátis, gente. A munição sai do seu bolso. O custo do hospital sai do seu bolso. E eu garanto uma coisa. Você não vai querer ficar amargando uma fila do SUS entre 2 e 5 horas da manhã pra você colocar, pra alguém colocar suas tripas pra dentro do seu corpo. E não é só isso. Como é que você vai chegar lá, o cara vai olhar pra você, o que que aconteceu? Ah, ele... desculpa, é o seguinte, eu tava ali tentando arrancar a cabeça do lobisomem e ele me esvicerou. Dá pra dar um jeitinho aqui, cara? Com certeza. Chama o psiquiatra, já traz o Aldol na seringa, faz favor. É, Bezetacil não funciona com esse aí. Na verdade, seria Fernergan, mas enfim. Vamos continuar aqui, entendeu? O que importa é também o iHunt não é um aplicativo que tá sozinho nessa história toda. Porque, afinal de contas, economia do compartilhamento. Pra que você vai lucrar apenas com a taxa que o aplicativo vai cobrar em cima que tem quem tá pagando pelo serviço? E o serviço de ambulância e de resgate? Quem é que vai fazer? Porque, afinal de contas, o caçador vai precisar disso. E é tirado do dinheiro dele. Então... estão falando de gente que é millennial. Não só millennial. Millennial, geração Z. E alguns extras que são tão fodidos nessa vida que estão dispostos a mergulhar de cabeça nessa história de caça-monstro. E aí é que tá. Essa gente não tem condições nem referências positivas o bastante para alugar um apartamento. Se quiçá, de repente, entrar no Airbnb. Porque Airbnb é coisa de playboy da Zona Sul do Rio. É coisa de Faria Limers. Entendeu? Não tem como isso. Então, o iHunt te oferece toda uma gama de serviços. Tudo pra você que tá de nome sujo, fudido e já tá com a mãozinha no joelho, bundinha empinada e a brocha com a vaselina já tá posicionada pro próximo cliente. Bem por aí. E é aquela, né? Como no caso até na nossa vida real, a gente tem todos os... vários sites que trabalham em ecossistema, com Google, com Facebook, com Microsoft, e lá você tem o iHunt, afinal de contas, onde é que você vai colocar aquele PDF do, do Rei Amarelo que você baixou porque algum animal achou que era uma boa ideia entoar essa bagaça. É, né? É, ou então... Sempre, cara, sempre o mundo está cheio de boas ideias em Carcosa. É, ou então, sabe como é que é? Estão falando também de aquele servicinho básico. Você fez tudo maravilhoso, chegou em casa às 6 da manhã, podre de cansaço, você conseguiu alugar uma casa pelo 5º andar, e aí o cano estourou e você só tem crédito dentro do aplicativo e vai demorar 72 horas ou 5 ou mais para você ter o dinheiro na sua conta. Quem é que você vai chamar no, de manhã cedinho para consertar aquele cano que tá vazando na tua cara quando você foi abrir a pia? Eles oferecem todos esses serviços básicos, mas isso tem uma perguntinha para mim, que vem muito à tona. Quem é que banca? Quem é que é? Qual é a empresa que está por detrás do iHunt? Esse é um dos grandes mistérios do iHunt. O iHunt existe, no cenário tem o cara que criou o iHunt, existe esse cara. Mas a pergunta que não quer calar, que todos os caçadores fazem, porque afinal de contas já existiam caçadores de monstro antes do iHunt. E eles já também se conversavam por fóruns, afinal de contas, a tecnologia de fórum de internet não é exatamente uma coisa nova, apesar dos garotinhos juvenis acharem isso. Existia BBS antes da internet, mas enfim. Quem que é esse cara? Quem que tá por trás deles? São outros monstros que estão, digamos assim, aproveitando pra... Ah, vamos limpar isso com malha? Ou vamos colocar esses caras no nosso joguinho político? Ou são outros caçadores de organizações de caçadores que estão fazendo recrutamento, tipo, a gente descobrir potenciais recrutas, ou é simplesmente um cara que achou que isso era uma boa ideia, ou todos, ou nenhum. Sem contar o seguinte, né, cara? Por que a gente vai ganhar de um lado só se a gente pode ganhar de todos os lados ao mesmo tempo? A premissa geral por cima do iHunt é: você é um fudido. Senão você não estaria matando monstro, colocando teu pescoço pra matar monstro numa bagaça dessa. Você não é os Winchesters, você não é Harry Dresden, você não é Mulder Scully. Se você tiver muita sorte, você é algo similar aos pistoleiros solitários. Se você tivesse com uma sorte dessas fodidas ao extremo de sorte, você é uma Buffy com orçamento de filme pornô Z. Ou então a própria Buffy mesmo, que tinha que, afinal de contas, trabalhar num fast food enquanto caçava monstros. Praticamente sozinha em Sunnydale, que era a capital mundial dos monstros esquisitos. Sim, é sempre assim. Acho que a gente já falou bastante sobre o cenário, mas a gente vai dar retoques no cenário, porque o grande barato do iHunt é que o jogo, embora ele mexa muito pouco nas regras do Fate, ele mexe de maneiras primordiais, ele meio que... impregna o jogo com o sabor do iHunt. Vamos colocar da seguinte maneira. O iHunt, ele é aqueles livros que já vem com quase tudo que você precisa, não precisando baixar, por exemplo, o Fate básico. Só tem um... Ele é bem fechadinho. Só tem um grande lance. É a como isto é explicado. É o mesmo... São as mesmas regras. Boa parte delas são as mesmas regras, mas são escritas de formas diferentes. E eu vou ser bem sincero, é delicioso ler isso. O texto é total sassy, é total espivitado, assim, do tipo... Como eles mandam você escrever os aspectos, uma coisa linda. Se você conseguir colocar o seu... Escrever um aspecto de forma bem sassy, bem cheio de duplo sentido, simples sentidos, e fazendo shade, é melhor. Praticamente eles fazem uma regra geral assim, faça um shade em cada aspecto que você estiver escrevendo. E é incrível, e o texto é todo repleto... de shades, cessnes e coisas afins. É incrível. O que acontece? O texto é espivitado, é provocativo, não é apenas uma estilística linguística. O próprio texto passa uma mensagem, é um ativismo do quanto o sistema, as corporações, o capitalismo como um todo, o capitalismo selvagem, principalmente o modelo americano, mas a paródia mal feita do modelo americano, o modelo bolsonarista, querem fazer, ou seja, fuder de verde e amarelo com o Brasil, com o pobre, com a pessoa que não tem condições, que não tem um emprego fixo, não tem uma fonte de renda. Em resumo, quem não detém os meios de produção e quem não detém o capital especulativo está sendo fudido e a linguagem cáustica, a linguagem ácida, a linguagem brutal, às vezes, né, desprovida de sutileza, desprovida de enfeites do iHunt, é também uma maneira de salientar que o jogo se posiciona contra isso. O cenário se posiciona contra o capitalismo institucional, se posiciona contra a sociedade, existir toda essa dinâmica social atual de ou você tem muito dinheiro ou você é um fudido explorado. E de tudo como isso é reforçado, né? Porque não é só uma coisa do tipo, ah, mas a coisa é só porque a pessoa tem dinheiro. Não, aqui é o seguinte, não é só ter dinheiro, é reforçado isso. E é o ponto do tipo, é como é que isso forma até uma cultura, uma maneira de pensar. Existe todo um capítulo dentro do iHunt chamado Think Poor, ou seja, a ideia do... O que é, digamos assim, não é, você não é meramente pobre. Você é pobre de maré de si, você não tem duas moedas para esfregar uma na outra. E o iHunt, ele tem uma coisa, apesar de ser uma narrativa muito norte-americana, e quando eu falo norte-americana, estou falando do continente inteiro da América do Norte, que é, você nasceu sem expectativa nenhuma, porque todos os empregos estavam com os caras brancos, de meia-idade. Até os empregos de nível de entrada estavam indo parar na mão dos caras brancos. Você, graças à porra da agenda liberal, você basicamente trabalha em dois empregos, fácil, e ainda faz um bico pelos aplicativos. E tem a narrativa também, que é muito da geração Z e muito dos millennials, que é a narrativa do tipo, eu lutei contra o sistema, mas o sistema me deu um tiro na cabeça antes mesmo de eu começar. É do tipo, eu tô cansado de uma vida em que eu não tenho direito a nada, eu não tenho dinheiro pra nada, e que tudo custa caro. Da educação até a porra da minha cerveja, tudo é caro. Isso é acompanhado do revisionismo linguístico social gigantesco. Não é mais trabalho informal, é empreendedorismo. Não é mais exploração do trabalhador. É livre diálogo e livre negociação entre patrão e empregado e por aí vai. E o bendito do colaborador em vez de funcionário ou empregado. E antes que vocês falem, é como a gente deixou bem claro. O jogo é ativista, é que os Fate Masters estão sendo ativistas porque o jogo permite. Então, desculpa, gente. Se você ainda tá aqui e tá achando isso ruim, a gente já vai aconselhar, pula esse episódio, vai pro... segue adiante, porque esse... A gente ainda tá se segurando. Eu acho que conforme o programa for gravando, a coisa vai descer ladeira abaixo. Só um aviso, a pessoa mais leve em relação ao esquerdismo aqui sou eu sou só social-democrata. Os outros dois, eu não me responsabilizo. O moderado da turma, CMOA. Então, eu acho que posso matar a charada dizendo que Ludwig von Mises, que é tão idolatrado, ele tinha sorte se ele tinha um neurônio funcional dentro daquela cabeça de bosta. Acho que isso indica em que ponto da esquerda eu tô. Eu tô entre os dois, mas tipo, sim, eu acho que algumas pessoas estão demonstrando a função social de uma guilhotina. Então, gente, vamos continuar aqui? Vamos voltar para o que interessa. Porque a gente já tacou sal demais na ferida e vamos deixar a ferida doer um pouquinho para quem acredita que a agenda liberal é uma coisa funcional. Ah, mas a coisa vai ser ladeira abaixo, a gente pode escrever. E sem contar o seguinte, cara, aí eu vou ter que reforçar um pouco a regra da Olivia Hill. Se você é a porra de um liberal, o que você está fazendo jogando lá iHunt? Vai jogar Holy Master, que você só tem que invadir a porra da dungeon, matar criaturas que estão ali pra serem mortas porque elas não são iguais a você e pilhar o tesouro delas. Último ponto aqui pra gente parar o bashing em relação a você, coitado liberal, que tá ouvindo a gente. A gente acredita piamente que você não vai se divertir jogando iHunt porque você se vê como um milionário em formação. Não é nós, o povo. Você não faz parte de nós, o povo, que tá fudido e que quer aliviar um pouco. A iHunt não é um jogo pra galhofa. É fácil você olhar esse jogo como sendo um jogo da galhofa, mas ele não é um jogo pra você fazer galhofa. Se você tá rindo da mazela dos outros, sua hiena, eu sugiro você nem olhar pro Rolemaster não, porque o Rolemaster é um clássico. E a gente respeita, assim, os vovozinhos que chegaram antes, que porque sem esses monstros a gente não teria o conceito de vamos simplificar todas as regras e até chegar ao Fate. Vai jogar OSE, em que você entra na porra da masmorra, pega o dinheiro e você torra todo o dinheiro, que é assim que vira a sua experiência. Já vamos então dar nomes direto? Vai logo, existe um treco que deve ser muito a tua cara, porque é um jogo extremamente divertido pra esse tipo de situação. O nome dele é Fatal. Fatal. Boa. Você falou a coisa com a letra F, ok. Tiramos as luvas hoje. A verdade é essa. Bom, agora... Vamos voltar aqui. Vamos acabar o bashing, vamos voltar aqui. Acabou o bashing. Até porque a liberal vai se sentir mais à vontade com Demos Corporation, mas deixa isso quieto. Enfim, respeito o vovozinho. Continua. Respeito o vovozinho, tá? Então, vamos começar a falar de regras pelo que é mais comum, pelo que é mais divertido, pelo... Vamos começar com as perícias. Eu acho que perícias, o iHunt, ele usa uma abordagem que não é a mesma abordagem do Fate em relação às perícias. Não são, mas é extremamente próximo ao do Jade Punk em relação a profissões e ofícios. Cada uma das perícias do iHunt é um ofício que você sabe. Então, basicamente, a gente está falando de que você, não, eu tenho aqui... Eu peguei aqui sobrevivente, lutador, assassino e espião. Isso tudo são coisas que você fez na sua vida. São todos os subempregos que você teve. E não me pergunte como você conseguiu fazer esse combo na vida, tá? A ideia é essa. E outra. E tem o outro lado. Você pode ser um influenciador, um trapaceiro, né? Que afinal de contas você teve lá no Reinhold da vida e você... Também pode ter tido um pouco de serviço social, afinal de contas você ajudava na igreja. São os dois opostos, e são todos, e isso tudo são suas ocupações que você teve na sua vida. O sindicalista que lê o livro pra cacete apenas pra conseguir manter o discurso sindicalista enquanto ele conduzia os movimentos sociais da cidade dele. Tem muitas opções dentro de iHunt. Você pode brincar muito, e lembre-se, são coisas que você fez na sua vida. Não são coisas que você sentou a bunda para escrever, para aprender. E essa abordagem é diferente da... Por isso que eu falei lá no início que as perícias mudaram e não mudaram ao mesmo tempo. É curioso porque, na verdade, é assim. Você consegue mapear todas as... Como ele chama no iHunt, os skill sets, os pacotes de perícia. Um a um as perícias que você tem no feitiço básico. Então, por exemplo, sobrevivente é vigor. Atleta seria mais o atletismo, serviço social seria empatia, trapaceiro, enganar e por aí afora. Só que isso, em termos do que o jogo propõe, ele enriquece, ele traz isso pra baila. Não é uma coisa largada. Sim, até porque ele permite que você brinque com as perícias em iHunt como se elas fossem abordagens clássicas, no sentido, tá... Você não apenas sabe fazer coisas, mas elas também dizem como você faz as coisas. Você não simplesmente faz uma rolagem de trapaceiro, você precisa saber como você está sendo trapaceiro naquele momento. Isso é uma coisa bastante inteligente, é um dos grandes charmes. A lista de perícias é um negócio charme muito incrível no iHunt, eu acho, particularmente acho bem interessante. E ele é bem rico nesse quesito. É elegante e, ao mesmo tempo, engajada. E uma coisa muito legal. Você, com o ato de você escolher as suas perícias, você acaba tendo toda uma criação de background dentro da sua cabeça. E fica muito mais fácil na hora de escrever os aspectos. Se você for a turma que começa de mecânica e vai pra cima. No outro sentido, também é interessante, porque os aspectos, eles são, no iHunt, eles são, você tem quatro aspectos que você precisa criar. O clássico conceito, né, aquele nosso tradicional, o drama, que é basicamente o que substitui o problema, a dificuldade, e dois que são bem importantes, porque na verdade, ao invés de cinco, você tem 6 aspectos, ou até 7 se você quiser considerar o teu lance, que a gente vai falar mais pra frente. Mas os dois outros são o objetivo de vida, que é basicamente aquilo. Ok, você tá metendo o teu pescoço nessa. Por quê? Tipo, não é só porque... Não é simplesmente porque você quer pagar, viver uma vida cotidiana. Se for pra isso, mal é mal. Apesar de tudo, teu emprego de, o teu emprego em, barra empregos de, da 7 a 5, em teoria, bancam. Você dá os seus call e fica apertado, mas você vira. Mas o que, que você quer a mais, digamos assim? Isso é o... Esse aspecto, chamado vision board, também muitas vezes é... escrito qual é a coisa inútil que você quer. Então, não, você quer ter um carrão, é a coisa inútil que você quer. Mas é a coisa que você vai batalhar. E é, e é o segundo motivo que você tá no errant. O primeiro é porque é o seu drama. O Vision Board tem uma cena legal de um filme bem galhofa dos anos 80, que é o Todo por uma Esmeralda. Que é ele mostrando lá o navio que ele queria comprar. Sim, o... Tem um outro que é... Eu considero uma inspiração pro errant, mas é... E o filme é muito fumado, é o John Morre no Fim, em que o John tá fazendo uma viagem psicodélica, doidérrima, que é um meio uma caçada a alguns monstros, e um dos colegas dele só tava pensando na erva de amanhã. Por fim, a gente tem o trabalho diário. Vamos lá, a real é a seguinte, errant, dizer que você consegue viver de errant é meio... forma de dizer, né? Você pode até conseguir, mas em geral os trabalhos são espaçados demais e tipo, você não vai pegar o teu primeiro trabalho e vai eu vou matar algum idiota e invocou Cthulhu, preciso aqui que alguém venha expulsá-lo. Não, cara pálido, esse não é o tipo de trabalho com um Zé Bundinho que mal começou no errant, a caçar monstro. E outra, você vai se especializar, às vezes se especializa, tipo, eu não vou, não é todo mundo que vai caçar vampiros, alguns preferem caçar magos, porque afinal de contas, magos ainda você são seres humanos. Um belo tiro aplicado na cabeça ainda derruba eles. É, e estranhamente isso não é chamado de homicídio. Continua sendo, mas é que em geral o Eye-Hunter dá um jeito de tá lá pra ser pego. É aquilo, quando você chega nessa linha de pobreza, moralidade é um discurso pequeno burguês. Moralidade é tá no fundo do seu estômago, né? Como eu li num livro uma vez, e dizem que é um ditado irlandês, né? Quando a pele da barriga encontra a pele da costela, você não sabe quem é amigo e quem é inimigo. Sábio. Fudido, mas sábio. É... Vamos continuar aqui. Outra coisa também interessante é... O errant, ele... Apesar de você ter o conceito geral, ele dissolve nesses quatro aspectos, aspas, novos, o seu conceito. Então... Quem tem um conceito geral muito bem pensado, preenche os outros três facilmente. E aí fica muito mais fácil você pensar nos dois conceitos livres que você recebe logo depois. Os dois aspectos. É, os dois aspectos livres, assim, que você preenche para ser aspectos normais, afinal de contas. Quatro aspectos temáticos obrigatórios já é um pouquinho demais, considerando a média dos outros jogos. Eu acho que só o Daring Comics tem aspectos tão na colheira quanto o errant. Nem tanto. O War of the Cape tem até mais ou menos, mas o War of the Cape tem algumas questões que ele é alguns deles são mais atrelados, são mais fixos, né? Tipo o aspecto de herói, mas enfim. Eu entendo isso e realmente funciona, porque se você tá pensando, você quer pensar, eu vou querer construir um personagem que é a gênero, aí você vai distribuir isso entre todos esses seus aspectos. O que pode ser um exercício gigantesco de interpolação de raciocínios para quem não tem convivência ou experiência de convivência com a gêneros. É, eu que eu tive, foi meio complicado isso. É, mas valeu a pena. Valeu, foi interessante como foi usado. Apesar que a minha experiência jogando errant, embora tenha sido produtiva, teve uns quês, mas enfim, isso a gente comenta depois. É, eu tô montando uma mesa de errant com o meu exército troll, e eu tenho que admitir que um dos jogadores foi pro caminho da galhofa fácil depois. E aí depois é outro comentáriozinho. É, mas apesar de uma coisa também, antes de continuar, dar uma contextualizada nessa questão da galhofa. Quando a gente disse que não é pra partir pra galhofa, não é pra ser aquela coisa esculhambada. Desculpa, você não é uma rainha, Priscila Rainha do Deserto, matadora de monstros. Você pode até ser, mas tipo, não é uma o objetivo não é galhofa. Nós não estamos falando aqui de matadores de vampiras lésbicas, zumbiland. Mulheres machonas armadas até os dentes, não. Isso, não estamos falando... Galhofa, assim. O Fábio quis, com galhofa, o Fábio, e nós estamos como um todo querendo dizer, deboche. Tratamento não respeitoso. Lembre-se o axioma básico de Fate. Se a coisa não puder ser apresentada de um jeito respeitoso, ela não será usada. É até interessante a gente ter mencionado isso, porque uma coisa interessante que é, como a gente diz, ele usa muito o tema assim... sexualizado, assim, sexualizado é uma forma de dizer, ele é muito bruto, ele não é sutil. Então, por exemplo, quando você cria um personagem, uma das coisas importantes que você tem que escolher é o teu lance, foi o melhor termo e o termo, digamos assim, menos explícito. É, menos explícito. Porque kink pode ser tesão ou então também fetiche. Ou tara também. É que eu achei que lance ficaria legal, porque como no sentido de qual é o lance que você tem, entende? E qual sua cena? Cena também funcionaria. É, e ao mesmo tempo, todos esses termos se resumem aos kinks, tá? Vamos só continuar aqui, Fábio. Os lances, na verdade, eles não são nem... Assim, ele não é... Até o que a própria autora brinca, ele não é uma categorização dos Hunters, dos Eye Hunters. Não é como, por exemplo, Vampiro à Máscara, que você tem, eu sou desse clã, ou sou dessa tradição, ou qualquer coisa que o gênero no Storyteller. O lance é tipo, qual é a principal maneira pela qual você mata monstro, pra resumir. No Eye Hunter são quatro, tem um quinto lance que aparece no módulo, que já saiu, que é uma zine que funciona como suplemento adicional pro Eye Hunter, mas a gente vai se resumir aos quatro básicos, que é os Cavaleiros, que basicamente é aquela, é o pessoal que bata monstro na base da porrada, na base, tiro, porrada e bomba. É, e não é só isso, os cavaleiros também são perfeitos para aquele jogador mais tradicional que eu tô aqui para fazer o meu serviço e salvar o dia. Tem os Ivilinas, que são, o nome ele vem por causa de uma feiticeira de um filme trash do cenário. É, ninguém precisa dizer, né, qual é o nome da feiticeira, por favor, né? E vamos colocar da seguinte maneira, se você teve uma infância ou uma juventude nos anos 80, a palavra Elvira para você é normalmente associada a uma morena alta com peitos calibrados, normalmente maiores proporcionalmente ao tamanho de duas bolas de vôlei, e que aparecia com vestido negro na sessão da tarde, assim, num filme trash pra caralho. Ah, foi sensacional. Quem é dos anos 70 pode apelar para as memórias de Vampirella. E tem outras tantas mulheres fatais de negro que sabem o oculto e vivem esse reino mágico da magia. Os Eviolinas, eles são aqueles que matam monstros usando conhecimento. São os caras que normalmente sabem diferenciar os monstros e são normalmente aqueles que estão mais próximos da magia, por assim dizer. Tem os Fui, né, que é a galera caça-fantasmas do cenário. É os caras que, vamos dizer assim, matam monstros na base da tecnologia. É os caras que constroem armadilha, constroem equipamento, não sei o quê. A melhor definição de um Fui trabalhando é o seguinte: ele faz um corredor de armadilhas pro vampiro sair correndo, ele recebeu o vampiro com uma serra elétrica ligada. Uma boa definição. E o último dos lances tradicionais são os 66. Dentro do cenário, a explicação do nome é porque em um determinado ano começaram a haver vários eventos relacionados ao número 66. Então, por exemplo, 66 pessoas foram mortas ao mesmo tempo em vários estados, ou 66 cruzes foram cravadas ao redor de um templo, qualquer coisa do gênero. É sempre alguma coisa relacionada ao número 66. A ideia dos 66 é que eles são, digamos, aqueles que matam monstros por meio de suas comunidades. Eles angariam forças e coordenam grupos e... Seriam, vamos dizer assim, os revolucionários, os anarquistas, os cenários. Mas líderes sociais, pessoas que sabem fazer uso de forças sociais e forças históricas para caçar os monstros. Ou então, algumas vezes, são apenas influências que criam mobs também. São os dois opostos aí. Você pode ser a turma mais tradicional ou um influencer lá que, de repente, no YouTube... Nós não podemos ficar parados aqui e agora. Pessoas estão sendo mortas por demônios e eu tenho provas disso, que eu estarei na frente da Sé para reunir apoio para matar aquele maldito demônio que está no Capão Redondo matando pessoas neste momento. Quem vem comigo? E aí o sujeito taca todo mundo para a gente de Ângela para matar um demônio no meio da favela. Claro que um 66 não precisa ser tão aberto. Meias podem ser tão sutis, do tipo, vamos fazer um protesto, vamos fazer a galera começar um protesto aqui na rua para alterar o tráfego, o trânsito, alterar o tráfego de carros. No que altera o tráfego de carros, eu já tenho contato com um cavaleiro, eu sei que o vampiro que a gente tá caçando vai ter que desviar, o cavaleiro já fica ali armado enquanto o Fui prepara a armadilha para fazer o carro do vampiro sair da rota, e assim vai. É uma pessoa também que posiciona o 66, ele pode ter um grande problema dele acabar ser um jogador de xadrez, usando a comunidade como peões. É os perigos dos dois lados da moeda. Isso é uma coisa muito importante no iHunter. Sabe aquela frasezinha que tá no Vampiro a Máscara? Que aquele que olha os monstros não deve tomar cuidado para... Aquele que olha para... que caça monstros... Quando você olha para o abismo, deve tomar cuidado, pois o abismo olha de volta. É uma frase do Nietzsche. E tem a frase que vem antes, né? Aquele que por um acaso caçar monstro, deve tomar cuidado para que ele próprio não se torne um monstro. A citação toda é do Nietzsche. Porque no iHunt é isso que é uma coisa que eles enfatizam demais. Os monstros, eles não são analogias, não são... Não é aquilo, o vampiro é um simbolismo à violência sexual, o lobisomem é um simbolismo ao descontrole da pessoa frente à natureza. Não, não existe isso no iHunt. São pessoas mesmo. São criaturas. É o que ele fala, legal, vampiros matam, sugam pessoas pra viver. Tá, até aí o banco suga teu dinheiro, beleza. E aí? Só que a Olivia, ela faz questão de deixar isso, enfatizar isso ao longo do livro, que os monstros em Arrant não devem ser tratados como metáforas para não esvaziar a escrotidão da vida real. Um vampiro é um predador sexual, como metáfora para um predador sexual, tratar o vampiro como um predador sexual, de acordo com a posição do livro, trivializa o fato de que na vida real existem predadores sexuais que estão aí tocando os aralhos na vida de pessoas inocentes. É assim, e antes de mais nada, você pensa que o iHunt, a turma do iHunt vai ser, não, a gente tá caçando aqui o vampiro porque o vampiro fudeu com a mina errada? Então, não. O pessoal do iHunt provavelmente é aquela turma do tipo... Minha amiga passou por umas poucas e boas com um filho da puta que resolveu forçar a fazer sexo com ela quando tava bêbada. Porrada no filho da puta. O vampiro não tem nada a ver com isso. O vampiro tá lá só comendo ele. Só tá comendo o sangue dela no momento. Mas é o outro sujeito que é... Vai entrar junto com o pacote. É, olha só. Aquele sujeito vai levar porrada pra caralho, e se ficar vivo vai estar no bônus e o vampiro vai morrer. Por motivos diferentes. Isso se o vampiro não for só um contrato de iHunt que apareceu na vida do caçador, e é isso aí, meu irmão. É só mais um contrato. Tava na boate mesmo, o vampiro é o DJ da coisa e... Foi só mais um contrato. Infelizmente a tua amiga caiu no papo do sujeito e vai virar comida. Porque eu... Não é porque ela tava frágil, não, porque simplesmente o vampiro chegou e hipnotizou ela mesmo. Quais tipos de monstro você tem em iHunt? Basicamente, qualquer coisa monstruosa pode estar no iHunt. Ele deixa isso meio claro, assim. A fórmula de criação de um monstro, ele segue o padrão do Fate, só que tem a parte da criação dos monstros. Dos poderes monstruosos, vamos dizer assim. De maneira geral, você tem o pacote completo. Vampiro, lobisomem, feiticeiros, que aí inclui feiticeiros tanto aí, tipo vampiro à máscara, tipo mago, tipo Dresden Files, tipo Cthulhu, tá o pacote completo. Demônios, que é aquela coisa tradicional de demônio, apesar que quando você tem uma arquiduquesa demoníaca que se alimenta da vibração, da devoção limpa das pessoas durante raves onde as pessoas não podem estar drogadas ou coisas do gênero, é um negócio meio estranho, mas enfim. Vamos aqui frisar uma coisinha também, que tanto a Olivia Hill quanto a Philomena Yang, elas foram durante muitos anos desenvolvedoras da Onyx Path. Então elas escreveram muitos livros para o Chronicle of Darkness e para o Novo Mundo das Trevas. Vocês vão encontrar o nome das duas em diversos suplementos, como sendo ou desenvolvedores, ou entre os desenvolvedores, ou então entre os staff de escritores. Então, muito desses monstros elas exorcizaram do sistema delas, porque elas passaram praticamente mais de 10 anos escrevendo sobre esse tipo de monstruosidade e esse tipo de ambiente. Então, e muito esse jogo tem a ver até mesmo com a mítica e a ótica que elas ajudaram a desenvolver no passado. A Olivia, durante muito tempo, assinou com o nome morto dela, de David A. Hill. Então, vocês podem encontrar até mesmo nos livros de Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão e outros mais com este nome. Mas, atualmente, ela é Olivia Hill, porque ela está passando pela transição dela. E isso é uma questão de, já para mim, já tem 200% de respeito em relação à figura dela. Ah, aí, para terminar a lista do que a gente pode pegar, considerando o pacote básico, vamos dizer assim, tem o clássico, né? Os Mortos Famintos, que é aquela coisa aí. Fãs de Walking Dead, Resident Evil e Santa Clarita Diet se esbaldem. Porque sim, é uma possibilidade você ter um zumbi ao estilo Santa Clarita Diet. Sim, consciente, inteligente e com fome, eternamente com fome. Sim. E os reptoides. Os reptoides eu acho muito divertidos, porque é aquela história. São os reptilianos e tal. Só que eles não são exatamente espertos. Sabe aquela mítica que a gente tem dos reptilianos? Ah, os caras que dominam a humanidade, constroem e manipulam. Não, eles não são nada disso. Eles são Zé Ruelas. Poderosos, mas Zé Ruelas. É, eu diria que os reptilianos é a maior piada entre os monstros, se você for comparar com os outros tipos de monstro. Mas, em compensação, eu não queria ver um desses sozinho de noite, nem por um caralho. Na verdade, eu acho que os lobisomens negociáveis, eles são meio que família mafiosa. Tem como isso, que os monstros também não seguem muito a fórmula mágica tradicional. Você vai ver, por exemplo, muitas vezes os monstros colocados, aliás, que faz parte da visão do universo, os monstros colocados como sendo pessoas ou de glamour, em posição de glamour ou em posição de poder. É a única coisa que você vai colocar assim, de simbolismo em cima deles. Você vai ver assim, do tipo barões do inferno, duques do inferno, que são verdadeiros milionários e fazem uma fortuna no mercado de capitais. Vampiros que são DJs. E são aqueles DJs ricos, tipo assim, que recebem 5 mil por noite em uma boate. E é nesse nível, entendeu? Então é a única coisa que eles sugerem, mas não necessariamente precisa seguir a risca a sugestão. Dito isso, como é que funciona a criação? O iHunt já traz toda essa galera meio que pronta por meio das clades, que são os pacotinhos básicos que você tem. Esses pacotes você basicamente compra por meio de recarga. Então, existem alguns que valem 2 de recarga, 4. E cada pacote desse traz as características dos monstros, que são divididas em 3 coisas. Os poderes, que é aquela coisa... Ah, o cara pode hipnotizar a pessoa, pode voar, é super forte, ele manipula sensações e coisas do gênero. As características, que elas são umas coisas um pouco mais fundamentais, o cara não morre, o cara, o monstro, ele só tem, ele consegue se passar por pessoa. Tem os detalhes certinhos. E A fraqueza. A fraqueza, ela paga a recarga, porque ela é exatamente isso. É o que ferra o teu monstro. Então, o meu monstro, se ele for atingido por bala de prata, ele morre mais rápido. Ele morre. Se ele fizer uma promessa, ele tem que manter essa promessa. Ou coisa do gênero. É, eu vou dizer, particularmente, eu fiz algumas coisas. Eu acabei não usando, porque quando eu fiz a minha mesa de iHunt, eu segui o método de criação lá que a gente vai falar de caçadas aleatórias. E num dos momentos saiu a ideia de que os caras estavam indo pegar uma coisa, mas era outra. Aí o que que acontece? Eu criei fadas. Não foi exatamente a coisa mais simples do mundo. Ele lembra um pouquinho aquele probleminha... Vai, vamos dar um pouco de nome aos bois. É um probleminha meio GURPS, que você tem que ficar... eu gastei tanto aqui, tem que compensar com tantas fraquezas. Mas, de maneira geral, me pareceu algo lidável, algo bem tranquilo. É, o problema da regra de Clades, na minha opinião, é o clássico, com a flexibilidade vem a complexidade. Realmente, eu não tinha, na princípio, quando eu li, eu não tinha feito a associação com GURPS, mas agora... eu ia fazer o comentário, por incrível que pareça, da criação de personagem do Mindjammer, mas o GURPS é muito mais direto ao ponto. Quando você faz a criação de uma clade, além desse problema que o Fábio comentou, que você tem que calcular daqui, dali, não sei o quê, você ainda tem que fazer, como se faz em GURPS, os testes de coerência, consistência e verossimilhança. O grande problema, assim, da construção de Clade é que ela não te dá ferramentas nem boas orientações para verificação de consistência, coerência e verossimilhança da criatura criada. Porque a parte mecânica é fácil. Você compra determinadas habilidades, compra determinadas fraquezas, faz o cálculo, fechou a conta, bonito. Mas a sua criatura é viável? Ela se encaixa na sua trama? Ela é consistente internamente com ela mesma? Ela é consistente com outras criaturas? São coisas que o livro deixa apenas intuído, não dá boas orientações sobre como proceder a esses testes. Mas para ajudar um pouco você, para você não ter que criar o tempo todo seus monstros, pelo menos os monstros básicos que a gente criou, que a gente citou, ele traz um pacotinho bastante diversificado de monstros para você aplicar nos seus jogos. Desde os caras que são razoavelmente fáceis de você negociar, até aqueles que, para quem o alemão tem uma palavra, que é Backpfeifergesicht. Que é basicamente... é a sua mãe. Na verdade, isso quer dizer basicamente aquele que merece levar um tapa na cara. Então é o presidente. Não. Tapa na cara não, cara. Você vai sujar a sua mão com isso. É mais fácil você chegar a abrir o seu celular, pegar no iHunt e procurar a categoria de monstros babacas. Monstros de babaquice. Então, você vai colocar. Quase sempre vai cair entre vampiros e demônios. Infelizmente tem um detalhe, gente. O iHunt, você mandar e colocar. Você colocar uma caçada pra um ser humano é considerado quebra de termos, e o mesmo vale pra você aceitar uma caçada que envolva isso. Sim, mas estamos partindo do princípio que você considera Bolsonaro um ser humano. É, há controvérsias contra esse assunto, mas enfim... Olha só, dessa vez não vou meter o pé no freio, porque esse programa não é pra isso. E agora que a gente também mencionou um pouco de contratos e tal, e a gente mencionou os monstros, uma coisa importante sobre os monstros é o seguinte, eles têm um fator muito importante que é o nível de... é o star rating dele, é o nível de ameaça. Todos os monstros, você define um nível de ameaça, que ele vai de 1 a 5. Então, quando você tem E por que isso é importante? Porque todos os testes que envolvam direto ou indiretamente o monstro tem uma dificuldade mínima igual ao dobro do nível de estrela. Então, se você... do nível de ameaça. Você pegar um Imp Bundinha, que é de nível de ameaça 1... todas as dificuldades são razoáveis. Se você tiver... foi um gênio que aceitou algum contrato envolvendo a Arquiduquesa de San Gennaro, que é o cenário do jogo, que tem nível de ameaça 5, tudo bem, todos os testes são em 10. Divirta-se. Boa sorte. Você lembra aquela regra de cooperação? pra isso que elas servem. É, exatamente. E, por favor, reúna um grupo com mais do que 5 membros, tá? Use e abuse da regra de criar vantagem. E é muito importante. E ainda mais importante isso, senhores, porque agora tá numa hora. Calhou de cair numa hora bem importante você falar a regra de criar vantagem, porque calhou num momento que é muito importante isso. Vamos lá, né, gente? Você dizer pra um iHunter que um amigo dele teve uma luta justa, quer dizer o seguinte: o amigo dele empacotou. Ups. Empacotou, comeu capim pela raiz, beijou a lona, fez o último serviço. É aquele só, ele foi deselegante o bastante de morrer antes de pagar toda a cerveja que ele te deve. Que merda, hein? Sim, sim. Mas por que isso é importante, né, gente? Existe uma regra no iHunt, que é a regra de vantagem, o Age. O que que acontece? Toda vez que você tá enfrentando um monstro, um lado, normalmente o monstro, mas não necessariamente sempre o monstro, tem a vantagem. O que que é a vantagem? A qualquer momento que ele desejar, ele pode utilizar essa vantagem para ataques mais poderosos, ou para garantir que poderes entrem mais fácil, ou, por exemplo, no caso dos iHunters, para garantir que aquela estaca que você teve a ideia genial com o Jota de enfiar pelo peito, entre pelo peito. Afinal de contas, existe um treco chamado externo no meio, que não deixa estacas de madeira entrarem. É, por isso que você tem que usar marretas. E é por isso que é mais fácil você tentar ir pela clavícula, porque pelo menos você vai pegar tecido macio pelo caminho inteiro até chegar no coração. Não tente isso com pessoas de verdade, tá? Isso chama-se homicídio. iHunters, os iHunters, eles estão além de todo e qualquer horizonte de eventos morais. Vocês, jogadores, não estão nesse nível de desespero, de anomia e inumanização. Você não tá devendo tanto assim. Espera-se. Eu suponho. Você tem um telefone celular ainda com você, pelo menos. Como é que funciona a regra da vantagem? Ela é bem simples. Quando um lado aciona a vantagem, você pega o próximo rolamento que a pessoa fizer, ao invés de ela utilizar 4 dados Fate, utiliza 3 dados Fate e um D6. Isso dói. É, antes que vocês perguntem, a curva de resultado de 4 dados Fate é de menos 4 a mais 4. Com a regra de vantagem, com a regra do Edge, com o D6, os resultados vão de menos 2 a mais 9. E o mais importante, gente, e o tendente a distribuição padrão do dado Fate é entre menos 2 e mais 2. A distribuição padrão do dado é da rolagem de vantagem. Da rolagem por vantagem, se eu lembro bem, de 0 a 4. Eu vou publicar, vai ficar no show notes desse episódio, os gráficos do N-Dice, eles são muito interessantes pra você comparar e ver como isso desgraça a mesa. É sério, mas desgraça de verdade. Eu ouvi um jogo de iHunt em que este dado de vantagem praticamente matou um grupo. O pessoal saiu correndo, lambendo as feridas, porque o monstro tava com a vantagem. Em compensação, no meu jogo, os caras conseguiram em certo momento a vantagem, os iHunters, e eles basicamente criaram, eles estavam fugindo de mortos famintos, eles conseguiram, e eles criaram um cogumelo nuclear para mandar como selfie pro cliente. Justo. Gostei do estilo. Então. Muito Duke Nukem pro meu gosto, por isso que eu adorei. O povo tava mais para Resident Evil, mas tudo bem. E, como eu disse, é possível os jogadores conseguirem a vantagem? Sim. Como você consegue isso? Uma regrinha que muita gente lembra, que a gente citou quando a gente falou de Fate of Flying Temple, ela é aplicada no iHunt. Se por um acaso, a qualquer momento, um dos jogadores conseguir, uma das pessoas do lado que não tá com a vantagem conseguir um sucesso com o estilo da defesa, ela obtém a vantagem para si. E o primeiro uso, quando um lado obtém a vantagem, o primeiro uso da vantagem é gratuito. A partir de então, você gasta um ponto de destino para invocar a vantagem. Então, Fábio, respondendo aqui sobre a questão do gráfico que você comentou, só como curiosidade, entre menos 2 e mais 9, você tem aproximadamente 95% das suas rolagens entre 0 e 7. Ou seja... Eita... Você praticamente não vai conseguir resultados negativos. É, e lembrando que pra você fazer com estilo, tem uma margenzinha aí que você tem que vencer. Você tem que rezar para o sujeito que tiver vantagem de tirar 1 no D6 e os outros dados serem muito ruins e você tirar um rolamento muito bom com, com os 4 dados fudge. Ou seja, a chance disso acontecer é muito, muito pequena, gente. Vai por mim. E é por isso que é uma outra regra que vale muito bem, que a gente até já falou, mencionou algumas vezes. Preparo. Sim, sim, sim, sim. Porque o que que acontece, gente? O Y-Hunt, eu disse agora há pouco que normalmente quem sai com a vantagem é o monstro. E essa, isso é o que tá lá. Se dado que tudo esteja igual, o monstro leva vantagem normalmente. Só que o que acontece? Se os jogadores se prepararem o suficiente, e pela regra você tem que ter um total de invocações gratuitas em aspectos relacionados a fraquezas do monstro, igual ao nível de estrela dele, ao nível de ameaça, se você conseguir fazer isso, você consegue. Existe uma chance de. Se tiver. A partir disso, você já. O lado dos jogadores é que sai com vantagem. Ou seja, é um jogo que estimula muito essa ideia do. Você não vai pra violência, porque você tem que saber que a hora que você for, você vai ter que ir pras cabeças vai ter que ir pra arrebentar. Em compensação, se você se preparar direitinho, ou você arrebenta. Mas sim, porém. E aí é um porém interessante do cenário. Você não é o único grupo que tá caçando aquele monstro. Quanto mais tempo você tá fazendo pesquisa, maior é o tempo que o outro grupo, que também aceitou o job, vai ter para caçar o monstro. Calma aí. Aqui é uma coisa que é legal a gente entrar. Vou aproveitar esse teu gancho para falar da questão de geração de aventura. Por quê? Assim, o Y-Hunt anuncia que toda caçada é dada para um caçador. É o que anuncia. Mas a gente sabe como são algoritmos de internet, né, gente? Isso nunca funciona direito. Eu que trabalho com informática, eu sei que algoritmos são, às vezes, são caixinhas pretas muito estranhas de se entender. E quantas vezes você já não pegou aqueles eternos carros de Uber e do 99 que eles dizem que aprovaram, mas nunca foi aprovado, nunca a corrida foi aceita e o pessoal sempre... Só que o aplicativo sempre falou assim, ah, aceito. Corrida aceita. E o cara nunca aparece ou é cancelado magicamente no meio da noite quando você mais precisa do carro. E o motorista nunca aceitou aquilo. O algoritmo é que jogou o sujeito que ele estava perto de você indo para casa dormir. O Y-Hunt, ele tem um método de criação de vamos dizer assim, de uma aventura, né? De uma caçada. Ela define basicamente nos seguintes elementos. O cliente, ou seja, basicamente quem que tá querendo ver um monstro morto. Não necessariamente morto, mas em geral morto. Às vezes é capturado, às vezes a gente precisa testar a eficácia de uma droga anti-monstro. Às vezes eu só quero que você descubra que ele realmente existe, tira umas fotos, sabe? O mark, né? O alvo. O que é que ele tá querendo ser detonado. O trouble, que é a encrenca, né? Na verdade, é o problema, né? O que que esse monstro fez pra, digamos assim, a pessoa tá tão atravessada com ele? Porque, tipo, vamos brincar que ninguém vai querer também caçar monstro. Porque aquela história, o monstro pode descobrir e ficar pistola. Sem contar que é caro você mandar caçar monstro, porque você tem que tirar do seu bolso o dinheiro pra contratar o caçador. Então é aquela, né? Às vezes o cara tem isso, né? O local é onde a coisa tá acontecendo, né? Onde o monstro tá, o que que ele tá fazendo de merda. A busca, né? O charge, aqui eu não dei muito a... Eu não lembro como é que eu fiz a escrita disso como tradução, mas enfim. O charge é... O que que é que tá com problema? Tipo, ah, o vampiro da cidade resolveu que quer pegar minha namorada. E quer se casar com ele e os dois viverem eternamente jovens. E, bom, ela é minha namorada, eu quero esse cara morto. Ou pra simplesmente, eu tô curioso pra saber como é a cara de um demônio de verdade. Escopo, que é basicamente, quantas coisas a gente tá lidando? É um X de lobisomem, um X de demônio. Quase sempre o escopo é a coisa que dá errado quando você tá caçando zumbi, tá, gente? É. Relaxa. É, mas na verdade. E aí é que vem o detalhe, que são os setups, que são os problemas, né? É aquela velha história, às vezes, o vampiro que você tá caçando não é um vampiro. É uma outra coisa completamente diferente. Às vezes é uma coisa absurda. Ou às vezes é simplesmente o cara é um cara bacana e, na verdade, você tá sendo tratado pelo lado mal da história. Sim, porque, afinal de contas, pessoas podem ser babacas, monstros podem ser pessoas, gente fina, ou simplesmente é um monstro tá caçando outro monstro e você tá sendo o idiota que vai fazer o serviço sujo. Quando o outro monstro vai chegar, ah, não, ele já morreu, tô tomando posse aqui da boate. Aquela história, às vezes você vai lá matar uma fadinha, essa fadinha tava protegendo um local onde um bando de sem-teto ocupava e que, bem, vai virar mais um prédio gigantesco pra Faria Limers. E normalmente são dois desse hang-up e o aftermath. O aftermath é aquilo, ok, você fez todo o serviço. Em teoria, acabou o serviço, é pago, vida que serve. Isso é na teoria, sim, mas invariavelmente dá merda. Vai, Hunt, você... O arremate é que nem aquela pizza que você pediu no iFood e você frisou sem azeitonas e a pizza vem só azeitona. Ou às vezes não vem a pizza. É, mas vem as azeitonas, só também as azeitonas de novo. Assim, gente, é um sistema de criação daqueles bem tradicionais, né? Pra quem lembra aí do ASR, do irmão mais velho e tal, é aquela coisa, é rolar dado e comparar com tabela. Você rola um dado Fate e o End Dice, né, o D6, e compara o resultado na tabela. Assim, e é sempre orientações gerais. E é muito legal, porque invariavelmente a coisa... E ele não te diz, ah, você vai fazer A, B e C. Ele diz, ó, teu alvo é esse, vai acontecer isso, vai dar merda aqui, e a hora que acabar vai dar essa outra merda aqui. Vamos lembrar o seguinte, o iHunt, as autoras fizeram uma grande sacada. Elas pegaram tudo que é bom do Fate, olharam pro pessoal do SR. Ah, vocês gostam de tabela, né? Vocês gostam de fanzine, né? A gente tá se apropriando. E conseguiram fazer uma fusão quase perfeita dessas duas mentalidades. Eu falo pela experiência que eu tive narrando iHunt. Que o que, que eu fiz? Eu gerei várias dessas caçadas e levei. E a experiência foi o quê? Eu fui narrando pros jogadores. Ó, vocês olham na app, a app diz assim, ah, é X, o valor é tal. E o resumo do trabalho é, quero fuder o cu desse filho da puta. É um mago. Ah, eu quero saber por que que essa demônio aqui roubou minha namorada. Tem uma coisa também que eu acho bem interessante no iHunt, é porque na teoria não há muito estímulo para você fazer jogos mais longos no iHunt, por causa do sistema de experiência. Porém, na prática, você pode fazer um jogo que é uma cadeia de caçadas tranquilamente, e uma campanha muito, muito interessante. E sem precisar, e você fazendo todos isso, fazendo pelas tabelas, você vai encadeando uma cadeia de eventos. Isso é até uma coisa interessante, porque o iHunt ele nasceu como sendo uma sinergia entre uma série de romances que você compra na Amazon. O primeiro romance até está em físico na Amazon, eu já encomendei. Eu peguei o primeiro quando eles, com o início aí da quarentena, eles liberaram o primeiro, se eu peguei ele. Eu comprei o físico, assim, porque não sou mais uma pessoa jovem, eu sou um elite, e elites gostam de livros físicos. Paguei 50 e poucos reais pelo livro, com frete incluso, graças a Deus eu sou Amazon Prime. E é uma série de caçadas com uma vida pessoal intercalada, e é bem interessante. E todas essas caçadas fazem uma história fechada. As autoras até fazem muito, gostam muito de frisar isso um pouco, porque iHunt é um jogo que elas pensaram para ser um jogo ágil e um jogo bem divertido. E essa mentalidade é meio que faz os jogos serem ágeis e divertidos mesmo. É você tratar o jogo como fosse um carro roubado. Essa questão que o Velite falou, eu vou falar, quando a gente terminar, a gente vai falar um pouco de experiências e eu posso dizer que isso funciona realmente bem, essa noção que ele pôs. Até porque um dos estímulos na criação de personagem é que os personagens pensem assim, ah, vocês não são iHunters que, tipo, se uniram do nada. Pode ser que vocês se conheciam de outros trabalhos e por um acaso descobriram que eram iHunters. Ah, de repente um vampiro atacou todos vocês deram um jeito nesses vampiros e falaram, tá aí, é uma coisa legal pra se fazer. E descobriram o iHunt. Ou tipo, vocês todos, um de vocês já fazia isso, falou, ó, eu tenho esse lance legal aqui de matar monstro, dar uma grana boa e é razoavelmente seguro. Seja lá que... Sabe aqueles caras que vendem Telex Free pros amigos? Esse, às vezes um dos personagens é o cara que vendeu o iHunt pros amigos. É, tipo assim, é um sujeito assim que cansou de tentar dar certo no marketing multinível, viu que o iHunt podia ser do tipo dar o dinheiro que ele queria, mas ele precisava de outros 4 alvos móveis, porque ele já tinha uma arma em casa. Deixa eu lembrar de regra. Uma coisa importante, até que também enfatizada, também para lembrar a ideia do perigo no iHunt, é assim. O iHunt, ele tem uma regra que, inclusive, ela, eu acho que ela... eu não sei se as autoras pensaram nela antes, mas ela também aparece uma coisa similar no Fate Horror. Que é uma variação de como você força um aspecto de um personagem. Que é você colocar o aspecto do personagem em perigo, de certa forma. A premissa é basicamente a seguinte... Imagina a seguinte situação, o caçador tá caçando um vampiro, tal, tá, o vampiro vai, agarra o pescoço do caçador, só que o caçador colocou o vampiro em gasolina. O vampiro tá pra morder o pescoço e o jogador fala, ok, eu proponho o seguinte, esse cara tem um aspecto, eu tô vivo demais pra morrer. Eu dou duas opções pra ele, ele me liberta e sai fora, ou... Ele me suga. Eu deixo meu fósforo cair no chão e nós dois viramos fogueira de São João. Uma das coisas que você tem que pensar, que vem muito, é o seguinte. Vamos lembrar dos seus aspectos, dos 4 obrigatórios? Isso que eu vi, e eu ouvi, e eu comecei a trabalhar em cima e conversando com os jogadores do meu exército troll, e eles falaram a seguinte coisa, quando eu expliquei essa regra para eles. Não é muito fácil eu colocar o meu emprego de dia em risco. Tipo assim, gente, eu vou fazer essa ação desesperadora aqui, eu tô colocando meu emprego em risco, mestre, eu vou ser demitido, tá? Porque eu vou passar umas 3 semanas no hospital por causa do... nessas circunstâncias todas que o Fábio até explicou, do vampiro preso. Olha só, eu vou passar 3 semanas no hospital porque eu lambi o meu corpo, vou estar com não sei tantos % de queimadura em primeiro e segundo grau, algumas de terceiro grau, entendeu? Então eu vou passar e eu vou perder meu emprego. Eu vou receber aí uma justa causa por não poder nem avisar pro RH que eu tô no hospital enfaixado que nem uma múmia e eu tô rezando pra nenhum amigo meu fazer a piada de colocar eu como sendo uma múmia de uma estrela pra ser caçada, entendeu? Tem muito disso. Basta você ver que os seus aspectos estão aí pra serem alterados na medida e como você está vivendo na economia do compartilhamento, nada é para sempre. Isso inclui seus objetivos, seus empregos, até mesmo seu propósito. Até mesmo você mesmo. Uma coisa importante, né? Para não rolar abuso, o iHunt estipula 2 limites para o uso do risco de arriscar aspectos. O narrador só pode arriscar o aspecto de um personagem qualquer em um por cena. Então, tipo, eu arrisquei... Vamos imaginar que tá jogando todos os Fate Masters. Eu sou narrador, eu arrisco o aspecto de um dos aspectos do Cicerone, é só isso que eu posso fazer nessa cena, de arriscar aspecto. Não posso arriscar o aspecto de mais ninguém. Pros jogadores, parte-se da premissa que eles já arriscaram muita coisa. Então, normalmente, o personagem só pode arriscar o aspecto de um NPC... se ele tiver sofrido pelo menos uma consequência moderada na cena. Pra representar o fato de que, bom, já tô no inferno mesmo, então vou abraçar o capeta, vou dar um beijinho de língua e vou tentar pelo menos convencer o cara a pagar o motel, não eu. É aquela velha história, né? Tu quer me fuder, me beija. Exato. E pelo menos, em preferência, também paga a janta. A premissa por trás disso é exatamente essa, é mostrar, ó, e uma coisa importante, as escolhas sempre são dúbias, então é que elas são sempre, tipo, não é como se um lado ganhasse tudo. Tipo, sempre os dois lados vão ter alguma coisa e vão ter algum problema. Vamos lembrar do princípio de todo bom aspecto. É uma faca de dois gumes que vai ferir os dois lados ao mesmo tempo, tá? E no caso de arriscar aspecto, é mais sério ainda. Vamos colocar esse exemplo do vampiro, da gasolina e do fósforo. Você tem a opção. O vampiro tem a opção de largar o cara e ficar com fome, ou deixar uma testemunha viva, enfim, é um problema pra ele. Vai dar uma merda em algum momento. Ou o vampiro tem a opção de continuar mordendo e virar a fogueira de São João, o que vai ser um problema pra ele também. Nenhuma. Quando você chega na situação de arriscar aspecto, a merda já foi pro ventilador. O PSL conseguiu 56% dos votos no segundo turno. Cara, a merda já bateu no ventilador. Já deu ruim. A questão é, você vai sair com... Você tem que escolher qual você já vai sair da situação sem dignidade nenhuma. Mas pelo menos você tem o direito de saber qual dignidade você vai preservar e qual você vai perder. São duas escolhas de merda, mas você ainda tem escolhas. É, e vamos lembrar também, de novo, está tudo dentro da temática do jogo. Se você pensar em transpor essa regra para os outros, lembre-se sempre na temática do jogo. Arriscar aspecto num jogo de supers não é tão legal assim. Na verdade, varia entre o inútil ao completamente game breaking. Então, mas vamos voltar aqui. E tem um outro ponto também que eu estava aqui vendo. Eu tive a sorte de conversar. Eu tô no servidor de Discord de iHunt. Muito legal, muito amplo. Vai entrar no show notes, porque merece presença de BR, porque o iHunt é o jogo que todo BR está jogando no cotidiano, mas sem os monstros. Então, para isso, o jogo que todo BR joga no cotidiano, inclusive está em financiamento coletivo no Catarse, é o Busões e Boletos, tá? É divertido, é um pouquinho zoeiro, mas é bom. Mas vamos voltar aqui. E vendo muito, uma coisa que as autoras mesmo falaram isso até num tweet, que elas fazem também tweets e elas montam personagens dos romances, montam a ficha dos personagens dos romances antes de escrever os romances em Fate, e fazem isso algumas vezes no tweet, como elas fizeram isso algumas vezes, uma vez também vai ter o link do tweet delas, que é muito legal, porque elas conversam abertamente com o público no meio da construção de personagens, e o público influencia na construção da personagem, e vai ser uma personagem oficial e canônica. E nós temos e elas falam a seguinte coisa: a mecânica de arriscar está lá basicamente para oferecer uma mecânica de risco, um risco e sacrifício, como diversos jogos têm, mas o Fate não tinha antes. Então, basicamente, é uma aposta que você está fazendo quando você está arriscando um aspecto. Até na experiência que eu fiz, um dos momentos mais interessantes foi assim. Um dos personagens, ele tinha mania, vamos dizer assim, de piromaníaco explosivo. Foi o cara que promoveu para todo mundo a experiência do cogumelo nuclear. O que que acontece? Eles estavam lá na invasão e uma das coisas que tinha sido pedido para o cliente é descobrir alguma coisa sobre o que deu errado nas experiências. O cara não tinha falado que era experiência de zumbi, mas o que, que tinha dado errado para tentar reportar para a empresa de volta, né? Aí o que, que acontece? Eu arrisquei, uma hora ele tinha falhado no teste, eu falei, ó, eu vou arriscar o seguinte, você vai pegar... Ou você abandona agora, tipo, vai embora, deixa os dados e tá beleza. Ou você pega o notebook que tá com os dados, tá razoavelmente solto, só que é assim, você tá vendo um bando de zumbi prestes a estourar a tela do lá do confinamento. E aí? E aí, José? Eles cataram o notebook, tiveram que sair correndo, o cara marcou um esquema de contagem regressiva e jogou basicamente uma mochila que ele tinha lotadinha de C4. Na dúvida, boom. Cabum. Simpático. É, como diria o famoso filósofo Jane Hyman, em caso de dúvida, C4. E complementado pelo companheiro de estudos dele, o Dr. Savage, se vale a pena fazer, vale a pena exagerar. Então, mas o grande barato é isso, é essa questão dos riscos. A gente esqueceu só de falar uma coisinha até agora das regras mais importantes, que foi quando a gente falou de monstros, a gente não falou da ideia da essência, né? Faltou isso. Ah, sim, faltou. A essência é basicamente o seguinte, todo monstro ele tem alguma coisa que ele absorve pra se manter, pra usar seus poderes. Então, vampiro suga sangue, lobisomem tem uma questão de primal, energia mágica para feiticeiros, demônio, essência vital. Enfim, não interessa. É tudo resumido na essência. E a essência, ela atua como se fosse um aspecto do próprio monstro. E quanto mais ele absorve a essência de alguma forma, por exemplo, se alimentando, e elimina essa essência quando usa seus poderes. O que acontece? O bônus que é dado para invocar, quando você invoca esse aspecto, varia conforme o nível do... o quão bem alimentada a criatura está. Então, por exemplo, ela começa lá, eu acho que em 2, vamos dizer assim, indo do cheio pro vazio, ela começa em 2 e vai até 8, quando ele tá completamente vazio, bestial, louco por poder ou coisas do gênero. Eu diria que dói, viu? Ver alguém no 8. Dói porque você sente pena. Só que aquela história, lembrem-se sempre que crianças de quinha de pra errantes espertos, também conhecido como aqueles que sobrevivem, é um aspecto. Aspecto é uma faca de dois gumes. Ele pode ser invocado pelos jogadores também. Sim, a partir do momento que o personagem saiba que aquele aspecto está lá, né? Ou seja, mais uma vez, meus queridos, a ação de criar vantagem é sua amiga, certo? Pontinho de destino é seu melhor companheiro na hora que você está vendo um vampiro ficar desesperado porque ele não comeu nada há uns 5 dias. Aí você foi... se você sabe que o vampiro não come nada há 5 dias, você foi um maluco pra chegar perto desse vampiro, meu irmão, você não é tão esperto assim, não. Ou então você simplesmente viu isso por causa do... Você viu isso por causa da ausência de vítimas na região que o vampiro caça. Ou, às vezes, é simplesmente uma questão de ok, a gente vai escolher o momento que ele tá pra caçar pra pegar ele, porque ele vai estar despreparado. Lembre-se sempre, garotos. Uma luta justa é sinal que você vestiu um paletózinho de madeira. Luta justa tem a ver com moralidade. Moralidade não paga as contas, portanto, ela não é uma opção que vai ser avaliada no seu perfil do iHunt. O teu cliente tá pouco se cagando se você matou ou não matou as outras vítimas do vampiro. E tá interessado em saber em quantos pedaços você fez o sushi de vampiro pra ele. Às vezes nem tanto, né? Porque às vezes aquela história pode ser ruim pros negócios. Sabe como é que é? Eu não entro em discussão de negócios de cliente. Primeira regra do freelancer, você entrega pelo que você foi pago, contanto que você não vai morrer ao fazer o serviço. Vamos falar um pouco... Antes da gente ir para as notas, para encerramento, uso de regras. Deixa eu ver. Algumas coisas importantes que a gente tem que comentar rapidinho. Vamos lá. Intervalo comercial é uma variante do X-Card, né? Tipo, a pessoa tá lá, entrou um momento, pegou pesado, para tudo. E aí eles dão as seguintes opções, ó. Se você quiser adotar X-Card, beleza. Mas a ideia é o quê? Você esfregar na cara. Cara, você tá pegando pesado, sabia? Esse negócio de chamar o personagem de negro fedido, eu não gostei muito, não. As desenvolvedoras também têm a sua própria versão do relatório, do formulário de consentimento. Aham, similar também ao que ele consente em gaming. Exatamente. Vou comentar rapidinho. E é mais explícito em relação a alguns tópicos. Aham. Ele meio que combina aquilo com véus e ficou bem interessante o que elas fizeram. Uma regra importante para a questão quando você trabalha com personagens mais evoluídos. Os marcos, eles são representados pelas selfies que os personagens tiram ao terminar uma caçada e coisas do gênero. E nessa hora, muitas vezes, que entra um pouquinho de crowdsourcing. Porque você pode dar, muitas vezes, os marcos de acordo... Ou com seu humor, vamos ser sinceros. Ou simplesmente você para, fim da sessão, você pergunta, você começa a perguntar como é que foi. Faz aquela conversa final de fim de sessão. E aí você determina com o grau de diversão e de aproveitamento da aventura. Entendeu? E isso deixa. Elas deixam bem solto a questão dos marcos, porque muitas vezes elas sabem que o mestre pode querer, não, eu vou fazer uma coisa, vou começar dando pra eles primeira caçada um 4 estrelas, e aí só pra eu dar um XPzão aqui a mais aí, pro pessoal já sair comprando uma façanha nova no fim da sessão. E uma coisa importante é que as selfies provêm os chamados callbacks, que são semi-aspectos, né, que eles só podem ser invocados, eles têm um limite de invocação, e cada um deles é um benefício um pouquinho diferente. O do Marco Menor, você só pode, você ganha mais um numa situação, você só pode invocar ele uma vez por cenário, por episódio, ou seja, por aventura. Uma vez por sessão de jogo, você pode invocar uma selfie de um marco significativo, com mais dois, como se fosse um aspecto normal. E o de Marco Maior, você pode invocar uma vez por cena e com um detalhe. Você invoca ele e é como se você estivesse fazendo um rolamento com a vantagem. Mesmo que você não esteja com a vantagem naquele momento. Isso faz uma enorme diferença. E lembrando uma coisa, apesar de tudo, são como se fossem aspectos. Você tem que justificar o porquê aquilo entra no jogo. Ah, eu chamo de... É que nem o exemplo que eu dei, meio besta, num desses usos, que era uma mina que ela tinha bip de bop de bu como um dos uma das selfies, né? Por quê? Porque ela tinha sido contratada pra caçar uma fada, só que ela descobriu que a pessoa que tava mandando caçar a fada era um demônio e a fada era gente boa. O que que ela fez? Como o cara também tinha uma caçada com ele dele no iHunt, ela foi lá e executou o cara. Isso que eu chamo de justiça. Funciona na minha terra, hein? É... Às vezes é bom isso. E é sempre importante isso, porque no iHunt, é tudo sugerido para ter essa importância dessa questão do impacto que as coisas provocam, né? Então essa questão das selfies, dessa coisa do tipo, eu tô aqui porque aquela lance do Constantine, se não fosse o fato de eu ter lá feito um ritual idiota e mandado uma... literalmente pro inferno, eu não estaria aqui hoje, entende? Aliás, o Constantine seria um ótimo iHunter, viu? Sim, com certeza. Nem tanto um iHunter, porque eu não vejo o Constantine sendo um caçador de aplicativo. Eu vejo ele sendo da velha escola. É porque ele é da velha escola, mas porque na época dele, no máximo que ele tinha, era fora de internet. É, aquela de BBS na época, não era nem internet. É, de BBS e ele não tinha computador. Tem que lembrar, ele era fodido nesse nível. Não tinha computador, então ele tinha que fazer o quê? Ir de boteco em boteco, ouvindo o problema dos outros e deixa eu meter o meu bedelho nesse problema aqui. Até eu ser pago por alguém. E aproveitando pra terminar, o cenário, né? O cenário que ele traz, que é San Gennaro, que é o cenário dos livros. San Gennaro, assim... Vamos pensar assim, pegue no liquidificador a Beauchamps de True Blood ou a Sunnydale de Buffy, aquela ideia da cidade onde toda a porra sobrenatural acontece. Bata no liquidificador com o Vale do Silício e com a San Andreas de GTA. É San Gennaro. Simpático, não? O lugarzinho que você levaria suas crianças para passar o final de semana. Ah, com certeza. Deve ter uns pontos turísticos ótimos, tipo assim, a Toca do Demônio. É, ou às vezes nem tanto, mas enfim. Conheço o seu vampiro de romance adolescente barato de estimação. Vejo os vampiros brilharem no sol. Ninguém disse que não tenha vampiros que brilhem no sol. Afinal de contas, os vampiros de iHunt são mais Bram Stoker que Crepúsculo, mas em Bram Stoker o Drácula andava no sol. Ele só era mais fraco. E era todo estiloso. Dito um pouco sobre o cenário, não vamos entrar tanto nele, fica a dica, leia iHunt. Compensa, a leitura vale a pena. É divertidíssimo. A gente já vai até abrir as tarefas aí para dizer um pouco sobre o que cada um achou de iHunt, né? Quem quer começar? Eu acho que eu começo, manter um pouquinho a tradição. iHunt, puta que pariu, como isso é bom. Eu esperava da Olivia e da Filomena um jogo legal. Filomena escreveu um dos suplementos mais úteis da minha vida para jogos intimistas, na época quando ela estava escrevendo para a UnixPath, que era o Strange Dead Love, que era um livro sobre romance paranormal, que eu não canso de recomendar. E aí o que acontece? Ela e a esposa me dão o iHunt. é uma coisa fenomenal. O texto é bom, a arte é incrível. E a gente não foi mencionou arte em momento nenhum, porque simplesmente ela permeia com o livro de forma extraordinária. Para mim, é do tipo, é um dos livros que eu não vou cansar de mestrar tão cedo. E esperem, nós teremos uma mesa gravada minha com o meu Exército Troll em breve no teu ouvido. Sobre a Hunt, eu já não consigo, por mais que eu tenha a minha posição tanto mista com relação a Hunt, por mais que eu tenha adorado o conceito, adorado o jogo, não sei o que, eu não sou tão otimista quanto o velho Leech sobre a parte de encontrar jogadores com os quais eu consiga narrar, para os quais eu consiga narrar a Hunt. Sobre o jogo, fantástico. O romance, honestamente, é uma daquelas coisas que, se você não leu, eu me pergunto, se você não leu, quando ler, você vai se perguntar em que diabo de caverna você estava escondido, entendeu? Tem algumas conduções da história com as quais eu fico assim, é aquilo, né? Livro, literatura, a gente se envolve de um jeito que, ah, não gostei disso, mas gostei daquilo, então não vou expor aqui pontos específicos, até para não influenciar a leitura de você, espectador, até porque eu acredito, se você deu trabalho, a gente já está aqui na gravação, a gente está indo para 2 horas de áudio bruto. Se você se deu trabalho de ouvir até aqui, então, meu irmão, você não é um cuzão, você vai pegar para ler a porra do livro, meu amigo. Se não, se você não quiser ler, o que você tá fazendo jogando RPG? Vai jogar Ludo, vai jogar porrinha, vai jogar qualquer merda do gênero que não precisa ler. Sobre o jogo, eu acho fantástico. Ele tem muito potencial para ser uma válvula de escape, ao mesmo tempo de ser uma ferramenta de distanciamento da própria vida. Então ele tem esse poder, um poder catártico gigantesco para qualquer um que pertença a um segmento excluído ou prejudicado da sociedade. Ele tem esse potencial catártico gigantesco. Ele é divertidíssimo se ele for jogado dentro das premissas que ele foi apresentado. Todo jogo de RPG tem esse detalhe, mas por que em A Hunt isso é importante? Lembre-se, liberais, vocês não vão conseguir se divertir com A Hunt sem torná-lo em algo diferente do que ele é. Fascistas, idem e bidem. O jogo ele é muito impregnado com essa questão de ser necessário compreender por que os segmentos marginalizados e excluídos da sociedade se tornaram tão hiperbólicos em suas reclamações. Se você conseguir entrar nesse espírito, vamos chamar assim, você vai apreciar e se divertir muito com A Hunt num nível que ele será absurdamente catártico para você. A Hunt. As pessoas sabem que eu sou um cara que eu tenho, às vezes, muitos crivos de jogo, né? Eu sou um cara que eu parto um pouco da premissa. Quando eu dou nota, eu parto um pouco da premissa de ginástica artística. Eu vou tirando nota conforme o negócio vai, digamos assim, meio que me desagradando. A Hunt, eu considero um dos crivos. Porque é um livro muito. Assim, vamos lá, primeira coisa. Uma das sacadas mais geniais da diagramação é que ele não tem uma diagramação fixa. Cada capítulo, cada parte mais importante, a diagramação muda. As autoras utilizaram o recurso de stock art, imagens de bancos que você compra sem precisar pagar royalty por usar. A famosa tática Diamond, que todo mundo brincava nos anos 90, que era um bando de arte, um bando de foto de amigo, um bando de foto que o cara achou na internet, passa num filtro de Photoshop e vai. Elas usaram essa tática, com uma grande diferença. Usaram de maneira certa e de bom gosto. Em termos de regra, foi como a gente disse. Poucas mudanças, mas muitas mudanças. As poucas coisas que o iHunt varia em relação ao, vamos dizer assim, ao nosso Fate Vanilla lá, o livrinho azul. Ao Fate sem kinks. Ao Fate sem kinks, ao Fate Vanilla, pra usar uma expressão também bastante comum. Ele é muito... Ele foi o suficiente para impregnar o jogo de tal forma que ele pega a essência do que elas querem passar. O recado que o Cicerone passou é, de certa forma, verdade. Quando eu narrei, infelizmente, rolou um pouco de galhofa. Mas eu achei que foi interessante porque eles souberam explorar aquele lance, já que a gente... Um lado também, né, que é aquele lance do humor meio escrachado que às vezes minoria tem, de se zoar, sabe? Eu não sei se isso ao mesmo... Eu achei que do jeito que foi durante a aventura funcionou, não foi uma coisa assim debochada. Tipo, o momento que eles foram encontrar uma Eveolina mais poderosa, que sabia uma informação importante sobre uma demônio que eles estavam caçando e passou. Aí um dos personagens não estava. Aí essa Eveolina falou: ah, e o lindinho que estava com vocês? Vive com vocês. Aí basicamente foi um lance que elas foram, estavam num clube. E basicamente o grupo prometeu levar esse cara e, digamos assim, rolar uma festinha, vamos, sabe? Não sei se também não foi um erro de condução meu, talvez seja, tenha sido um erro de condução meu também. Eu não sei se, digamos assim, de repente eu acho que com aquela, o Fábio fez uma coisa... Olha só, é aquele princípio básico. Se você fez e acha que alguma coisa tá errado e você não sabe se foi certo ou não, a melhor coisa que você tem que fazer é reavaliar a situação e ver se você, por acaso, estaria fazendo algo ofensivo para alguém. Na dúvida, pergunte para pessoas que na vida real se assemelham à situação vivida. É, e ao mesmo tempo, aquela história toda. Toque a situação com respeito. Se foi cair o pano e foi conivente com... conivência de todos. Foi de comum acordo entre todos os jogadores que estavam na mesa. Sim, mas lembrando isso, já que a gente entrou nesse assunto, reforçando uma diretriz da própria Wheelhat. Se não for possível um tratamento respeitoso do tema, não aborde o tema. Isso vale, não tô falando de vocês, isso vale para vocês, caros espectadores. Se vocês não souberem lidar com se vocês não souberem como lidar com o assunto, ou pesquisa, ou aprenda, ou deixa o assunto, finge que o assunto não existe. Uma coisa que foi bem legal, eles souberam aproveitar, não só em termos de jogo, mas de roleplay também, momentos interessantes, porque um deles percebeu que a demônio em questão já não estava muito interessada em nada, aí ele perguntou, aí eu falei, ó, ela chegou pra você e falou, ó, o que eu tinha pra fazer nesse muquifo que vocês chamam de reino? De plano astral? Eu já fiz, eu quero ir embora, quero voltar pra casa. Me erra, sabe? Pois é, mas é que tá, é bem, assim, de novo, é uma questão toda de propósito da história toda, e ela tem um motivo válido, cara, ganha uma grana e me mata, eu vou embora. Não, ela nem falou me mata, ela chegou, ó, vocês querem a grana? Tudo bem, ó, eu vou fazer melhor. A grana do iHunt, eu lembro que a cena foi assim, eu falei, quanto eles tá no aplicativo? Ah, 3 pau. Ah, vocês sabem meu nome verdadeiro? Tudo bem. Vocês vão levar os 3 pau e vão levar isso aqui. Aí ela larga uma chave de uma Lexus em cima da mesa da casa dos jogadores. Ela fala, o único compromisso de vocês é, vocês não vão revelar isso pra mais ninguém. Eu acho justo. Aí os caras toparam, tipo, ela até brincou, ó. Faz assim, o portal vai abrir daqui a 5 minutos, vamos lá fora, o portal vai abrir, vocês tiram a selfie e acaba a jogada. Show. Show. Então, gente, vamos partir para as notas e depois disso a gente fala a aplicação ou a gente faz o contrário dessa vez? Eu acho que a aplicação pode ser por... Mas vamos por algo, vamos na, né, depois da aplicação, porque eu acho que já ficou meio claro as coisas, as explorações que dá para ser feita com a iHunt. Tá certo. Nota. Eu posso começar? À vontade. Por favor. Como eu disse, é crivo para mim, é 5. Isso é muito 5. Se dá pra dizer que tem alguma coisa que tiraria centésimos ou talvez milésimos, é a criação dos monstros, porque, como eu disse, tem um pouco aquela característica de GURPS, que não acho ruim, mas, tipo, se você tá tentando fazer um jogo rápido, não vai ser possível, talvez você tenha que dar uma pausa e falar, galera, vai lá, vamos comer, vocês podem comer uma pizza, eu vou ter que dar uma ajeitada aqui, você faz um rascunho, mesmo com clades já prontas e tal. Às vezes você vai precisar ter uns... Falar pra galera, ó, vamos dar uma pausa enquanto eu dou uma preparada nas coisas. Só que isso não incomoda, eu não acho que incomoda, porque eu acho que se você for razoavelmente preparado com opções, você consegue, você gastar um pouco de preparação, isso não chega a ser um problema. Eu gostei muito da estética, o jogo é lindo de todas as formas possíveis. Ele é um jogo, como a gente disse, ele é um jogo bruto, ele é um jogo que ele não tem papas na língua, de um humor cáustico, de pouca sutileza. Ele é tapa na cara em muitos momentos, em especial em coisas que a gente não citou aqui, quando você leu a parte de história, o Tink Pur, a parte de background, que foi uma parte que a gente não tocou muito no episódio. E é um jogo que, pra mim, assim, é do nível de excelência. Eu não diria nem no mundo Fate, eu diria no mundo do RPG como um todo, que não tem poucos jogos como iHunt, na minha sincera opinião. Eu dou 5. 5 perfeito. Eu não tenho por onde tirar nota. Se, pra quem sobrevive construção de personagem, construção de vilão em Daring Comics, pra quem mestra, que nem é o mestre Mindjammer e o Info, e a fractalização extrema deles, o iHunt é um passeio no parque em relação a uma regra. Mas eu falo que é 5 porque é um conjunto de uma obra, é o conjunto de uma vida. Olivia Hill, ela é aquela, como disse antes, ela é a bad girl do RPG. E uma bad girl no sentido assim, aonde que eu coloco nível do meu crime de bad boy, que é o John Wick. Ela tem uma carreira longa no meio. Ela comeu o pão que a diabo amassou. Ela foi caçada pelo Zack Smith. E caçada no tipo a Vera, com fotos dos filhos sendo publicadas na internet, os seguidores do Zack assediando ela e coisas piores ainda. Ela fez diversos atos por posturas profissionais, por posturas pessoais, como por exemplo, ela estava tranquila trabalhando para o XPF, desenvolvendo Chronicle of Darkness, onde ela fez coisas maravilhosas em relação à mecânica, em relação à ambientação, em relação à mentalidade, mindset de jogador. E ela saiu disso tudo, se arriscou profundamente. E ela precisou ir para o Japão, ter um choque de realidade e voltar para os Estados Unidos, nunca parando de escrever, nunca parando de produzir. Olivia Hill e a sua esposa, Filomena, não são novatas no Fate. Quando saiu o Fate Core, elas lançaram o primeiro financiamento coletivo para um jogo chamado Apoteose Drive X, que é um jogo de mecha. E é do tipo, e nesse jogo de mecha já tem assinatura social. Então, elas não são estranhas no ninho. O trabalho delas agora se cristalizou num jogo perfeito. Um jogo que é transgressor. Um jogo que tem uma mentalidade incrível. E sem contar que, visualmente falando, ele é extraordinário. É um 5 perfeito. E eu só posso falar isso. Eu não vou fazer uma análise de regras aqui, porque é aquilo. Quem sobreviveu a Daring Comics e a Mindjammer, a parte mecânica do iHunt não é um problema. Quem sobreviveu... Quem até hoje acredita que o melhor sistema de supers já escrito foi o GURP Supers, eu acho que eu não tenho muito direito para falar sobre complicações de regra, né? É, um pouquinho. É, então não vou entrar por essa vereda. Acredito sim que os Cleides mereceriam um tratamento um pouco mais detalhado, que permitisse um jogo mais... que permitisse uma improvisação mais fácil, acredito. Não vejo isso, porém, como um problema que seja um demérito para o iHunt. O que eu vejo como que pode ser um problema a se apontar no iHunt é que ele é um daqueles jogos brilhantes que não é para qualquer jogador, não é para qualquer grupo. Exatamente porque ele requer ou uma vivência muito específica ou uma sensibilidade muito acima da média para ser totalmente aproveitado pelo grupo, entendeu? É meio que estranho, né? Mas tem certas coisas que eu odeio ter que colocar dessa forma, porque parece que eu tô puxando, dando uma cartada aqui, enfim. Tem certas coisas que você só realmente entende o iHunt, você só consegue apreciar o iHunt se você passou por situações similares às escritas na própria pele. Por mais que você tenha uma certa empatia, por mais que você tenha uma certa sensibilidade, algumas coisas, algumas piadas, que o iHunt foi um dos livros que eu ri muito enquanto li, por conta do fator espelho. do fator visualização, do fator justamente ser capaz de fazer piada da própria desgraça. Eu ri muito com iHunt. E é exatamente por isso que eu tenho esse, estou aqui me debatendo sobre a nota que eu vou dar para ele, porque é um livro excelente, que não é para qualquer grupo e na mão de um determinado tipo de jogador, ele pode se tornar prato cheio para piada, para galhofa, ou ele pode padecer do mesmo mal que muitos jogos com propostas bem alternativas padecem, como Ceifadores, do Jorge Valpassos, como... Enfim, não vou conseguir lembrar de todos, que são jogos que trazem uma proposta que é totalmente contrária ao Murder Hobo tradicional, entretanto, podem ser deturpados ao ponto de se tornarem puramente Murder Hobo. Enfim, o iHunt, com essa pegada, com essa descrição assim, como jogo, não tenho que desabonar nele, entendeu? Eu vou deixar um 5 com ressalva, porque eu não vejo por que da... Não vejo por que a minha grande preocupação seja motivo para tirar notas, mas ela precisa ser mencionada. É um 5 com ressalva porque ele não é um jogo para qualquer pessoa. Olha, se a gente parar para pensar que o outro 5 perfeito que a gente teve, que era Uprising, ele também, de certa forma... Não é um jogo para qualquer pessoa. É, não é um jogo para qualquer pessoa. Eu diria que os 5 são claramente reflexos de nossa visão política e social também, né, gente? É. Sim. No próprio iHunt, a Olivia assume que ele é um jogo que potencialmente pode ser jogado no esquema vamos matar o monstro da semana. E ela até, em certo momento, diz que ela não desabona quem queira jogar dessa maneira. Só que é o que ela fala também. Você vai perder muito da experiência do iHunt. Você perde muito da experiência do iHunt. De você, de repente, não se sujeitar a fazer assim, digamos assim, a jogar como alguém que não é um... Não é nem um super-herói e, ao mesmo tempo, não é um herói de filme de ação dos anos 80, tipo um Braddock da vida. Você perde um pouco quando você não se dá a essa possibilidade. E para lembrar de jogos alternativos, é só você lembrar que, por exemplo, também mesmo Good Society, ele é um jogo que, por exemplo, não dá, porque ele é um jogo que você tem que ser frágil, de certa forma. Você tem que se dar o luxo de ser frágil. Você tem que se permitir ver o mundo como uma pessoa frágil veria. É, uma pessoa romanticamente frágil veria. E para muitos jogadores, isso ainda é um... Eu chego a dizer que para alguns chega a ser um perigo. Sim. Quando você olha pro abismo, o abismo olha de volta. Isso. E não é só isso. Nem todo mundo tá pronto para jogar na vulnerabilidade. Isso. Jogar na força todo mundo consegue. Jogar na vulnerabilidade é onde tá a diferença. E aí que a gente... É só repetindo aqui o que a gente sempre fala eternamente. Jogar envolve confiança. E jogar na vulnerabilidade envolve você vedar os seus olhos e se entregar ao grupo como um todo. Perceba, caro espectador, o velho Lich não disse o narrador. O velho Lich disse o grupo. O grupo, são todas as pessoas, porque o jogador também contribui com um jogo. Então tem que ser... É por isso até que fica essa ressalva também que o Cicerone fez. E a gente tá enfatizando. O iHunt é um jogo que ele não é pra qualquer um. É pra alguém que, tipo, se dê o direito de jogar com pessoas quebradas. Se dê com o direito de repente, jogar com uma pessoa que questione sua sexualidade. Que tenha abuso de drogas. Venha de um lar abusivo. Sim. Seja alguém que tá numa vulnerabilidade política. Sim. Ou ilegalmente. Ponto importante. Muitos jogos, acredito que isso começou com o Mundo das Trevas, permitem que os jogadores explorem esses conceitos como sexualidade, uso de drogas. Só que a forma como esses conceitos são explorados na maioria dos jogos, eles, por mais que tente se fazer o contrário, eles são despotencializados. Eles se tornam elementos lúdicos. E o iHunt, ele trata desses elementos do jeito navalha da carne, de um jeito catártico. Se tá assim, acredito que os envolvidos não teriam nenhum problema se eu comentar isso. O Fábio ficou quase uma semana quebrando cabeça pra criar um personagem a gênero. e pergunta daqui, pergunta dali. Porque se fosse fazer um personagem Mundo das Trevas, não, simplesmente é a gênero e vamos ver o que acontece. A Hunt não dá pra você simplesmente ver o que acontece. Aquilo é uma parte, não é integrada, aquilo é uma parte basal do seu personagem quando aparece. O único jogo que eu vejo que tem comparativos na vulnerabilidade é o Monster Hearts. Eu colocaria Changeling na lista, mas os depende do narrador. Os Perdidos na segunda edição, que era o projeto anterior da Olivia, só que ela saiu no meio, então outro design developer assumiu. Mas sim, o Changeling dos Perdidos também é um jogo de vulnerabilidade, só que tem ainda o lado de fantasia de poder. Em Monster Hearts e I Hunt, a fantasia de poder é expulsa e se torna uma fantasia de empoderamento, que é diferente. É você tomar as rédeas do seu destino na unha. Poder se torna outra coisa em Hunt, enquanto no Mundo das Trevas poder é, sei lá, arquimagia, no caso de despertar, ou enfim. Poder em Hunt é chegar no final do mês e falar, ufa, consegui pagar as contas. É, olha só, finalmente limpei meu nome no SPC. Eu só tô com quantos pontos no Serasa mesmo? Ah, 200, que merda, não vou conseguir tirar um novo cartão de crédito. Mas eu limpei meu nome. Olha que coisa boa. A gente já falou bastante, agora uma parte talvez um pouco menos, vamos dizer assim, politizada e tal. Regras do iHunt, o que vocês puxariam para outros jogos? Eu puxaria as profissões, no esquema das perícias. Edge, com certeza. Edge, para alguns jogos, seria letal, mas eu adoraria testar isso. Por exemplo, a regra de Edge em... Sabia em qual jogo? Um da... Jadpunk. Não, Jadpunk. Jadpunk também daria, ficaria muito legal. Jadpunk, você tá lutando contra uma opressão e o opressor já começa com um D6, se você não conseguir tirar isso dele. Eu acho que para qualquer jogo onde você queira representar força assimétrica, o Edge funciona bem. É, jogos de super, por exemplo, Earn the Cape, dependendo do nível de poder, você, ao invés de oferecer simplesmente mais 2, você dá o Edge. É, o próprio Jadpunk, Uprising, de certa forma. Uprising seria perfeito, hein? Outra coisa que eu pegaria também, eu pegaria pro Uprising, é a força. Aquela forçada de aspecto. Aposta de aspecto, né? Exatamente. Pro Uprising. Sim, ficaria bom. Ficaria bom pra usar aspecto de cena. Cara, eu pegaria. É a chance da opressão ganhar. Sim. Poder em cima de você e contra os grupos revolucionários. Eu acho isso interessante. Uma regra que eu utilizaria, mas é situacional, seriam os Clades em outros sistemas. Os Clades, pra mim, eu gostaria muito de sentar e comparar os Clades com o sistema de criação de criaturas que o Fábio Silva criou. Porque ele financiou um livro, que é basicamente de criaturas, oposição pra Fate. No ano passado, eu queria fazer as Clades comparados a esse livro para eu poder saber qual seria o método mais interessante de brincar. A regra de Clade, apesar de eu ter criticado ela aqui, eu levaria para outro mundo de aventura fácil. O primeiro que me vem à mente é Blood on the Trails, mas com certeza é fácil pensar outros. Sim, eu diria que Blood on the Trails poderia ser até o antepassado do iHunt. Sim, se você é uma opção de jogar o Blood on the Trails. Vampiros indo para o oeste. E bem acompanhando os mormons. Eu não sei quem é pior, os mormons ou os vampiros. Pelo menos você tem que pensar o seguinte: de um lado, você tem uma galera que segue um pseudo-religiosismo gigantesco, não sei o quê, e do outro, você tem o John Smith e seus seguidores. Então. Tenso, hein? E no meio do caminho você ainda tem os nativos. Tenso, hein? Realmente. É o passado, pra mim, é semi-canônico. Blood on Trail é o passado de iHunt. Pois, se você for pensar dessa maneira, você vai colocar Conan no passado de iHunt. Não, nós não falamos coisas do Howard, aquele sexista texano. De maneira geral, é isso, né, que a gente tem pra falar de iHunt. E pra ser bem sincero, ainda faltou coisa, porque a falta de... foi gigante, mas enfim, é aquilo, como a gente diz, é Fate Masters analisa, não Fate Masters lê. Exercite aquela perícia que você aprendeu com a tia Teteia lá atrás, E não foi aquilo que você aprendeu lá atrás, pulando o muro do quintal da pulando o muro do quintal da escola pra fumar maconha. Eu tô falando daquela que você aprendeu lá atrás na juventude. Que leia. iHunt é uma ótima leitura. Eu super recomendo. Eu tava olhando aqui agora, gente. Neste exato momento, no Amazon, entendeu? Pra quem, como eu, não é a pessoa muito adepta de livro físico, eu gosto de livros digitais. Ô, porra, tá gratuito no Kindle Unlimited, ou seja, você pode, se você tiver uma assinatura do Kindle, você lê de graça a porcaria do livro. Ah, sim, a série toda. Entendeu? Tá tudo no... Vou até aproveitar que eu vi essa bagaça aqui, eu vou... Enfileira, né? Vou enfileira, vou deixar enfileirado no meu... O primeiro que tá no físico são 10 doletas, 50 e poucos reais. Cada um deles, eu acho que são 5 dólares. Tá tudo no itch.io da... É, tudo barato, pra você ter uma ideia. O Chosen One, tá R$25, o digital. A Dark Knight tá no Unlimited. O Mayhem Movie Land tá no Unlimited também. Transylvania Prince in Southern California tá no Unlimited. O único que não tá no Unlimited é o The Chosen One, que tá R$25. O resto, quem achar caro pagar R$20 por mês pra ler livro pra cacete. É, mas se você tiver, né, como eu disse antes, se você for um tarado por livro físico, como eu, ou um velho lich com os olhos já sendo gastos, como eu, o físico não é caro, tá dentro de um escopo de um livro normal, e você não pode nem chorar, não, é muito, R$50 é muito caro, então, R$50 é o preço de uma pizza grande. Sim, é, 50 pau você gasta fácil num Domino's da vida. Exatamente, R$50 é uma pizza grande com uma coca que foi entregue por um coitado que trabalha no iFood. Pensa dessa maneira. Só atualizando aqui a sua situação, Rafael. Tô vendo agora na Amazon, pra quem tem assinatura Prime, o iHunt físico tá R$115. 115? Eu consegui, então, em uma promoção ótima. Dei sorte. Ou o dólar, né, cara? Que você tem que considerar que o dólar deu uma senhora subida, né? É, mas vou colocar da seguinte maneira. 115 conto, 2 pizzas. E de vez em quando, gente, foi que nem eu falei. Eu consegui ler o primeiro romance do iHunt, porque ele estava... É, quando teve o início da quarentena, foi oferecido pelo itch.io da empresa, né? Da Machine Age, na faixa. Sim. É. As autoras entendem que o público dela não tem exatamente muito dinheiro no bolso. Então, o iHunt, o arquivo, são $25. O que lá fora não é muito caro. Aqui é uma alma e meia, por causa do nossa incrível cotação a favor de quem exporta. De você tá falando dólar tudo, igual, né? A 5 reais. Não, eu tô falando do arquivo. R$25 o arquivo. O PDF no Kindle na Amazon tá R$15,85. Eu tô falando do preço do DriveThru. Ah, sim. Só pra constar, tem na Amazon. Você não precisa ficar preso no DriveThru, você pode pagar em real. Sim, R$15,85 pro PDF quem não tem assinatura do Kindle. É, não é tão caro assim. Não é. E os fanzines, que são os suplementos, estão saindo com alguma frequência já. Se não me engano, tá indo pro terceiro. O quarto, e eu sei que são curtinhos e são baratinhos, porque é um fanzine, gente, e é tostão. Vamos pensar da seguinte maneira: a iHunt é aquele jogo que vale a pena você trabalhar uns 5 dias no Uber Eats para você comprar o livro. Então, basicamente, vale a pena você trabalhar 5 dias no fazendo entregas com uma bicicleta alugada pro Uber Eats e você ganhar o suficiente para você comprar o iHunt completo. Sim, não é caro, gente. Procurar... Vale a pena, sabe? É aquilo, R$25. Quem gosta de beber sabe que morreu 3 garrafas de cerveja nessa brincadeira. Você vai beber menos 3 garrafas de cerveja no final de semana. Ó. Eu fico lugar dessa. Então, né, gente? Bom, acho que não temos muito mais o que falar, né? Sem ser os velhos recados de sempre, né, gente? É... Página do Facebook no... Lá, Fate Masters Podcast. E-mail, fatemasterspodcast@gmail.com. A gente aceita todos os comentários. Mandem seus comentários pra gente. Falem o que vocês acharam. Comentem sobre os episódios. O pessoal do Spotify, a gente tá com problema no presente momento com o Spotify. Eu já tô, eu que bem faço a parte técnica da página, do podcast. Já tô tentando resolver. Espero que esteja tudo resolvido no momento que você pegar o episódio 51, não o episódio 52 emendado. Mas se for o caso, procurem nos agregadores de podcast. Em outros agregadores de podcast estão todos eles: iTunes, Google Podcast, Libsyn, programas de podcast que você use no celular, todos eles puxam Fate Masters. E é aquele recado de sempre, gente, que. Aqueles dois recados: não seja babaca, que em iHunt é ainda mais importante, né? Sim. E pra encerrar, como sempre encerramos, quanto mais Fate, melhor, né, gente? Sempre, quanto mais feito, melhor. Recadinhos aqui do lado do Cicerone antes da gente encerrar, né? Tá bom. Gente, seguinte. Em virtude da. É bom e importante a gente falar. Em virtude da. Puxando até uma ponte com o episódio 50. Por conta da atual situação de quarentena no nosso país, lembrem-se: existem vários coletivos de RPG mantendo o hobby na ativa por meio de eventos virtuais. Servidores de RPG, eventos virtuais. Então, fique atento, tá? A quarentena, se você não está trabalhando, se você não está estudando, se você não está fazendo nada pra ninguém, aproveite, aprenda um sistema de RPG, vá jogar alguma coisa. Tem vários servidores aí, tem o Movimento Fate Brasil, que vocês já conhecem, tem os servidores, vários servidores amigos que são bem divulgados. Então, não deixe o hobby morrer, não deixe o hobby acabar. O RPG é feito de jogo pra gente jogar. Opa, grande, grande lembrança. E também aproveitando o gancho, né, gente, assim, até pra dar respaldo, no episódio 50, como a gente falou, a gente tá continuamente adicionando recursos novos. A gente adicionou, por exemplo, link pra uma planilha de jogo pro Google Docs, a gente adicionou uma série de matérias que o pessoal da Jambô, da Dragão Brasil, disponibilizou sobre jogo online. Bots, tanto para Fate, quanto aí recomendado aí dos parceiros do Savage Worlds, está lá também para dar uma força aí para os nossos parças do mundo dos mundos selvagens. E é sempre isso, né, gente? A gente está nessa quarentena e a gente tem que tomar cuidado. Se você não precisar realmente sair de casa, não saia. Saia com o máximo, o mínimo possível e o máximo de cuidado possível. Não é brincadeira. E a gente quer ver todo mundo sair dessa, todo mundo junto, né, gente? E todo mundo junto nesse lado da vida, tá? A gente não quer fazer a grande reunião dos RPGistas no Além Vida, por favor. Além do mais, vai que alguém coloca você no aplicativo, hein? Não é bom. Isso não é nada não bom. É bom. Não. Eles é podem bom. Também caçar fantasmas, tá? Tá bom. Só falo isso. É, gente, quanto mais Fate, melhor, né? É. Quanto mais Fate, melhor. Quanto mais RPG, melhor. Quanto mais sanidade, melhor.